Pensa Legal. Bem-vindos e bem-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 374, gravado em 6 de setembro de 2024. Eu sou Guilherme Goulart e junto com Vinícius Serafim vamos trazer para vocês algumas das notícias das últimas semanas. E aí, Vinícius, tudo bem? E aí, Guilherme, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes e aqueles que nos assistem depois no YouTube. Dessa vez não é ao vivo. Já estava pensando no episódio que a gente fez ao vivo. Uhum. Esse é o nosso momento de conversarmos sobre algumas notícias e acontecimentos que nos chamaram a atenção, tomando um café de verdade. Então pegue o seu café e vem conosco. Para entrar em contato com a gente e enviar suas críticas, é muito fácil. Basta críticas e sugestões, né, Vinícius? Né? Recebemos uma sugestão. Sim, recebemos. E em breve vamos também... prometemos ali que vamos estudar ali para fazer aquele episódio. Então basta enviar uma mensagem para podcast@segurançalegal.com, isso no e-mail, obviamente, no Mastodon, @segurançalegal@mastodon.social. E estamos estreando, Vinícius, no Blue Sky, que é o segurançalegal.bsky.social. Lembrando que em breve teremos lá o segurançalegal.com somente, né? Uhum. E também, se você quiser me seguir por lá, é @direitodatecnologia.com. E você me... O meu é... serafim.tti.br. mas ele pega pelo domínio ele ou pega tem que pegar o meu domínio. Nome inteiro? Só o domínio? Só o domínio ele vai achar. Ah, então serafim.tti.br. Eu criei minha conta esses dias. Eu não tava usando o Twitter, né? Uhum. Mas daí deu a confusão, aí eu instalei pra ver o que tava acontecendo. Uhum. Aí foi bloqueado, aí, bom, tá todo mundo pra buscar, eu vou deixar dar uma olhada nisso. E cara... Eu acho que tô me atropelando um pouco o assunto, mas o Blue Sky eu tô gostando, cara. Uhum. O X eu não acessava mais, não tinha nem instalado mais no celular. Mas o Blue Sky tá sendo bem... Sabe o que tá sendo interessante? Ele tá sendo útil. Uhum. Tá sendo útil pra mim de um jeito que o X já não era... Foi há muito tempo atrás. Deixou de ser. E o Blue Sky tá sendo extremamente útil. Mas enfim, depois a gente comenta isso. É a influência do algoritmo, né? Porque e todas essas plataformas, de maneira geral, têm aquela prática nefasta de fazer você ficar sempre ali, aquela coisa do feed infinito, né? Uhum. O Blue Sky, e eles nem têm essa intenção, né? Do feed infinito que te prende ali. Então acabou, uhum. Acabou, não tem mais o que ver, cara. Aí você até fica naquela coisa, fica ali passando, não tem mais. Tá bom, então agora você fecha o Blue Sky... Vai fazer outra coisa. Vai ler sua vida, vai ler um livro, vai pra academia. Vai assistir Anéis do Poder no Prime Video. Não estamos sendo patrocinados, mas, cara, eu gosto. Pra quem é fã aí do Senhor dos Anéis e tal, tem que assistir. Tu tá fazendo já as recomendações na abertura, né? Mas a gente não tem feito uma recomendação, então... Mas deixa pro final. Fique conosco até o final, que o Vinícius vai fazer. Anota aí, Vinícius, pra falar um pouquinho sobre a série Anéis do Poder. Vou dar spoiler da série. Então, se você quiser apoiar o projeto Segurança Legal, que nós sugerimos que você faça, afinal de contas é um projeto de produção de conteúdo independente, acesse o site apoia.se/segurançalegal, escolha uma das modalidades de apoio e entre os benefícios você terá acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores lá no Telegram. Inclusive, uma das notícias, quando chegar lá eu vou dizer quem foi aqui que trouxe, mas foi uma indicação lá do pessoal do grupo, né? Então veio aqui pro Segurança Legal. Tem o blog da Brown Pipe, então se você quiser ficar bem informado, você consegue algumas dessas notícias, inclusive já estão lá no blog da Brown Pipe, que são as notícias que você vai ver, decisões internacionais, coisas importantes sobre proteção de dados e segurança. Ali no blog você também consegue assinar o nosso mailing semanal para ficar bem informado, recebendo lá uma mensagenzinha toda sexta-feira na sua caixa de e-mail. Temos também o YouTube, né? Só um pouquinho. Muito importante, não é qualquer mensagem, é uma mensagem curada, elaborada por você. Exatamente. Então você vai ver lá uma curadoria, né, de mensagens que, na verdade, acaba concentrando também alguns dos temas nos quais, os quais nós nos preocupamos e também alguns dos temas que nós estudamos, né, Vinícius? Sim. Deixa eu fazer um mais um adendo. Não é pelo simples fato de ser o Guilherme que eu tô dizendo, gente, mas tu ter informações que foram revisadas e selecionadas por uma, que, dentro de uma área, por uma pessoa que entende tecnicamente da área, assim, isso é muito, muito interessante, porque tu sabe o que tu tá lendo ali é relevante. O que tu tá lendo ali vale a pena tu parar e olhar. Então é como se alguém já tivesse garimpado pra ti as informações e trazido pra ti, ó, tá aqui, só lê. É, não precisa te preocupar muito, assim, a coisa já foi revisada. Então, isso é, e não é não, bastante. Não é caça-clique, né? Não é sensacionalismo. É, você vai encontrar ali realmente notícias importantes sobre segurança e proteção de dados. Exatamente. E tecnologia em geral. Então, é uma forma aí de você ficar bem informado sem perder muito tempo, com a garantia de que vai ter um conteúdo de qualidade. Isso. Claro, tudo isso também, né? Não só por mim, mas por mim e pela Brown Pipe, né? Que é quem mantém esse podcast e também o blog. Então, visite lá www.brownpipe.com.br. Vinícius, vamos começar então com a ANPD. Fazia tempo que a gente não começava com a ANPD, né? Vamos. Bom, a ANPD suspende medida preventiva e Meta voltará a treinar a sua inteligência artificial com dados pessoais, veja, dados pessoais públicos dos usuários dessas redes, né? Se é que já não treinou. Vamos ter a boa fé aqui de... Vamos supor que... espero que não. Eu vi alguém comentando agora sobre isso, eu não lembro onde foi, Vinícius, mas justamente isso, né? Ah, mas será que eles já não treinaram? É algo bem difícil de você saber, né? Porque, ao contrário de outros usos de dados pessoais que poderiam ficar facilmente visíveis, né? Que você usou o dado pessoal de alguém, uma foto de alguém para, né, para publicar aquela foto, e você vê que aquela foto está em tal lugar. A inteligência artificial, ela tem esse processo pretérito ali de treinamento dos modelos que pode, e acho que grande parte das vezes, né, deixa impossível você reverter e saber quais dados foram usados. É assim, né? No nosso bate-papo pré-gravação, né? Eu fiz, talvez os vegetarianos, os veganos, etc, não vão gostar muito dela. Mas assim, ó, depois que tá moída a carne, cara, tu não sabe mais qual é o bicho. Assim. Então, depois que tu treinou um modelo de IA com isso, com as informações, cara, vai ficar complicado. É difícil tu ver na saída, a não ser que seja uma coisa muito evidente, muito na cara, assim. Uhum. Gerou uma imagem, por exemplo, porque eles vão usar as tuas fotos também, publicações e tal, vão ser utilizadas também fotos de perfil, tudo isso entra, segundo a própria Meta. Uhum. E a não ser que saia uma coisa de lá assim, muito na cara, as tuas informações podem estar sutilmente, né, influenciando aquilo que tá saindo ali, e tu nunca vai saber que tá lá dentro. Uhum. Então, a Perplexity, olha que coisa interessante, né? O ChatGPT não tá se incomodando tanto. A OpenAI com o modelo, né? Com o GPT, com a aplicação ChatGPT, não tá se incomodando tanto quanto o Perplexity. Uhum. Por quê? Porque o Perplexity, desde do nascimento, essa é a proposta dele, se colocar contra um, assim, como concorrente de um Google da vida. Tu faz pesquisas ali e ele te traz informação com os links de onde tirou as informações. Uhum. E aí o pessoal começou a perceber que, inclusive, coisas que estão atrás de paywall estão caindo ali, né? E coisas recentes, não é coisa que foi treinada no passado. É coisa recente. Então ele traz, sumariza, etc. E tu não acessa o site original. Então ficou muito fácil pro pessoal ir atrás do Perplexity. Então o Perplexity tem, inclusive, um processo lá, uma disputa com o New York Times, tá? Uhum. E eles entrevistaram o CEO do Perplexity no podcast The Hard Fork do New York Times. Uhum. No meio desse processo todo. E então, assim, já o ChatGPT, tá, tem as disputas e tal, mas ele tá mais assim, tá no, sabe o submarino quando ele tá, ele não tá pra fora da água, mas ele tá ali na, na superfície, tá shallow ali, tá no raso, né? Ele tá indo por ali e não tá sendo tão incomodado quanto o Perplexity, justamente por causa disso. Perplexity dá as fontes. Uhum. O ChatGPT inicialmente não dava, o 4 agora começou a fazer pesquisas que te pode te fornecer as fontes, mas nem perto do Perplexity em termos de resultado, o ChatGPT. Ele pesquisa, aí, na verdade, né? Ele faz uma pesquisa pra faz, buscar. Faz, faz, mas ele é mais... Ele é ruinzinho comparado com o que o pessoal fez no Perplexity, sabe? Embora, uhum, o modelo embaixo tu possa ser o mesmo, se tu pagar, tu pode usar o GPT-4o no, uhum, Perplexity, o modelo é o mesmo, só que não é o modelo cru, né? Que vai lá e faz a... Tu tem toda uma série de filtros e ajustes que tu faz pra funcionar a tua aplicação de uma maneira melhor. E o Perplexity funciona melhor que o ChatGPT. Muito bem. Eu me lembrei... processo melhor também. Eu me lembrei quando você falava, a gente gosta de digressões, né? Você falou de fazer a linguiça, né? Aqui em Porto Alegre... Eu não falei de linguiça necessariamente, né? Foi carne moída, né? É carne moída, guisado, né? Para outro é boi moído, não sei como é que os nomes tem por aí, mas enfim. Eu estava procurando um caso que ocorreu aqui em Porto Alegre entre 1863 e 1864. O crime da Rua do Arvoredo, né? Os crimes da Rua do Arvoredo. Três caras, né? Era um casal e um açougueiro. Um casal e mais um cara, né? E eles assassinaram pessoas e produziram linguiças de carne humana para serem vendidas em um açougue na cidade aqui de Porto Alegre. Pois é, e a galera não sabia que era gente até começar a desconfiar do pessoal que andava sumindo. É, né? As pessoas com um caixeiro viajante que sumiu. Eu lembro dessa história. Não, eu acho até que saiu um livro. Eu tenho aqui um verbete na Wikipedia bem interessante, né? Que foi com mais informações que eu achei aqui, mas parece que tem um livro, saiu um romance, né? Um livro de literatura sobre o tema. É um romance bem interessante, com isso de gente, que horror. Mas enfim, voltemos aqui então a essa medida. Voltemos. Então, a gente fez, na verdade, uma digressão, mas não foi uma digressão tão distante que envolve os eventuais problemas de você usar dados pessoais para treinamento de modelos. Então, diante dos potenciais riscos que de fato existem, a NPD suspendeu no passado, e a gente trouxe aqui no Segurança Legal essa questão, né? Suspendeu a via medida preventiva esse uso da IA. E agora, né, a notícia é que a NPD suspendeu a medida preventiva, portanto, permitindo que a Meta volte a utilizar os dados pessoais para o treinamento, desde que cumpra algumas condições. Então, a medida preventiva foi suspensa depois que a Meta apresentou um plano de conformidade, que plano esse que contém uma série de compromissos de adequação. Basicamente, esse plano envolve... existem várias coisas ali, né? A gente vai deixar o link do documento, mas basicamente é encaminhar uma comunicação para os usuários, para que os usuários possam fazer o opt-out, já que vai se utilizar o legítimo interesse da Meta para que ela possa usar esses dados sem a necessidade de pedir consentimento, e aumento das medidas de transparência que envolveram tanto alterações nas políticas, notificações específicas, alterações nos sites, inclusive com um banner específico para essa atividade. Então, uma das preocupações que houve aqui da ANPD era se era possível utilizar o legítimo interesse para treinar a IA. Porque, via de regra, né, o legítimo interesse é aquela hipótese de tratamento entre as 10 que a LGPD traz, que permite que você, controlador de dados, consiga tratar dados pessoais sem a necessidade de pedir o consentimento do titular. Né? Uhum. Isso coloca uma série de preocupações adicionais, porque, veja, você já está tratando sem que ele consinta. Então, diante da utilização de você utilizar o legítimo interesse, você precisa de medidas adicionais de controle, né? Primeiro, então, você precisa fazer um balanceamento do legítimo interesse para ver se os interesses dos titulares não se sobrepõem aos interesses da empresa controladora. Uhum. E também medidas e outras salvaguardas. Então, em geral, quando se utiliza o legítimo interesse, você tem que dar medidas de transparência, como foi o que aconteceu aqui, né? Mas acho que a grande discussão, que ainda não terminou, e isso fica claro no documento, ou seja, não é a NPD não está dando ela não está dando um cheque em branco, ela está dizendo que o tema ainda deve ser visto com reservas E, na verdade, sempre o uso do legítimo interesse traz uma atenção e uma complexidade adicional. Então, as empresas que decidem por utilizá-lo, claro que você pode estar diante de situações mais simples, né? Mas aqui o uso do legítimo interesse, ele é bem delicado, porque você vai estar... Uma coisa é você usar o legítimo interesse... Usar o legítimo interesse para tratar dados de poucas pessoas em circunstâncias de menor risco, né? E coisas mais já mais bem estabelecidas, né? Sei lá, monitoramento de espaços fechados e tudo mais. Aqui não, aqui você está treinando uma IA com dados potencialmente de milhões de pessoas, pelo menos aqui no Brasil, com riscos um tanto quanto imprevisíveis, né? Porque o uso da inteligência artificial e o que ela pode fazer com os dados pessoais que ela consome, né, para o treinamento do modelo, ainda tem uma certa incerteza do que poderia acontecer e quais poderiam ser os riscos. Mas ainda assim, houve essa permissão, né? Ou seja, a autoridade concordou com esse plano. Ela traz, inclusive, um documento do CNIL, que é a autoridade francesa, né, sobre a possibilidade de uso do legítimo interesse nos contextos de treinamento de modelos de IA. Mas que ainda há necessidade, segundo a NPD, de se aprofundar esse tema envolvendo o que eles dizem, abre aspas, um padrão de aplicação dessa hipótese e a imposição de salvaguardas. Então a meta, cumprindo essas imposições, ela traz o teste de balanceamento do legítimo interesse e também um relatório de impacto de proteção de dados pessoais para poder utilizar e para poder fazer esse tratamento, né? Eu destaco ainda aqui que a NPD trouxe a frase, né? Trouxe aqui a indicação de que a anuência irrestrita ao uso da referida hipótese legal para o tratamento em questão ou para todo e qualquer tratamento de dados pessoais visando ao treinamento de sistemas de IA, ou seja, não deve ser interpretado como uma anuência restrita à NPD, quis dizer, né? Então é meio que uma mensagem dizendo, olha, a gente concordou aqui, né? Mas isso não significa que agora podemos usar legítimo interesse para treinar qualquer IA. Não é bem assim, né? E claro, eu não vi se foi publicado, eu acho que não, mas nós não tivemos acesso a esse teste de balanceamento e nem o relatório de impacto à proteção de dados que a Meta teria feito, né? Então, a gente não sabe exatamente o que tem nesses documentos, né? Então, e outra também, uma outra questão é a preocupação com o uso de dados de crianças e adolescentes. Então, a Meta ressaltou, no documento, né, diz que a Meta ressaltou o seguinte, né, ressaltou que continuaria a discutir com a NPD, no âmbito do processo de fiscalização em andamento, a legitimidade do tratamento de dados pessoais dessa categoria de titulares, ou seja, crianças e adolescentes. Até uma decisão posterior da NPD, porém, o tratamento de dados pessoais nessas hipóteses continuaria suspenso. Então, essa questão não está encerrada e pode ser que eventualmente dados de crianças e adolescentes presentes ali, veja, são dados públicos, mas mesmo que esses dados sejam públicos, a LGPD se aplica, enfim, né? E a NPD vai ficar acompanhando ainda o cumprimento dessas medidas e caso haja descumprimento, aí poderia se iniciar a instauração de um processo. O IDEC se posicionou contra, né? A gente sabe que o IDEC aqui, junto com o MPF, tem, né, tem aquela ação civil pública, enfim. Então, o IDEC, ele se posicionou contrário a essa permissão aqui. Foi mais ou menos na mesma linha lá daquela ação. Então, a gente deixa registrado aqui essa posição do IDEC. E nós já recebemos um e-mail, né? Você aí que tem conta no Facebook e no Instagram, provavelmente também já deve ter recebido um e-mail. Mas, a gente estava lendo o e-mail, Vinícius até levantou algumas questões ali, né, Vinícius? Não sei se você quer falar sobre elas. Eu esqueci de ajustar aqui para poder compartilhar. Até tentei fazer um lance aqui, deu uma congelada na imagem rapidinho enquanto eu fazia o clipping aqui do e-mail, mas eu vou ler o e-mail. Assim, eu fiquei insatisfeito com o e-mail, tá? Porque se fosse um consentimento, então, por default, em tese, a coisa estaria negada, eu teria que ir lá e concordar, né? Deixar um explícito, eu concordo com o uso dos meus dados. O que aconteceu com a questão do legítimo interesse foi que isso virou um opt-out, né? Então, assim, olha, o default aqui vai ser... Os teus dados serão processados, serão utilizados para treinar a IA, a não ser que tu diga que não. Exato. Ah, então, se não fizer nada, teus dados vão ser utilizados. Sim. Mas, aí, por quê? Porque se aplicou o legítimo interesse da empresa, entendendo que ela poderia usar sem o consentimento. Exato. E aí o e-mail que eu recebi, o título dele veio do Instagram pra mim. Não, esse não é do Facebook, é do Instagram, tá? Ele veio aqui com identificado com o Meta direitinho e dizia assim, ó. Entenda como usamos suas informações à medida que expandimos a IA na Meta. Uhum. Cara, pra mim, o título já deveria ser, né... importante, né? Ação requerida para processamento dos seus dados. Alguma coisa assim, tá? Não uma coisa que parece uma notícia, parece um release, né? Daqueles que tu olha, ah, não vou ler isso aqui e apaga. Uhum. Né? Mas tu entra e lê. Aí diz lá, entenda como usamos as informações à medida que expandimos a IA na Meta, repete o título. Ele diz assim, olá, aí aparece o teu handle lá, né? No meu caso é o Serafim OTG. Então, você tá fazendo propaganda pra que te sigam lá no Instagram, né? Isso, me sigam, tem um monte de publicação lá. Vamos lá ver a quantidade de publicação que eu tenho. Estamos nos preparando para expandir nossas experiências da IA na Meta. A IA na Meta é nossa coleção de recursos e experiências de IA generativa, como a Meta AI e as ferramentas de criação com IA, juntamente com os modelos que as possibilitam. Ok, beleza, né? Primeiro parágrafo não diz nada de uso dos dados, né? O que isso significa para você? Tem um título em negrito, né? Vamos ser justo, né? Tá escrito em negrito, sim. O que isso significa? Aí tem assim, para ajudar a trazer essas experiências até você, então para ajudar a trazer essa experiência até você, já tá meio, né? Né? Não, vamos lá. Queremos que você saiba que usaremos suas informações públicas no Facebook e no Instagram com base no legítimo interesse. Tá. Então eu tô dizendo, ó, nós vamos usar isso aqui com base no legítimo interesse. Sendo legítimo interesse, independente de certo ou errado, vamos supor que está certo, né? É legítimo interesse mesmo. Realmente, não precisa de consentimento, eles só informam o que vão usar. Claro. Né? Nós faremos isso para desenvolver e melhorar modelos de IA generativa para os recursos e as experiências da IA na Meta. Você tem o direito de se opor ao uso de suas informações para essas finalidades. Que bom, eu tenho direito de me opor. Eu tô pulando um detalhe que já vou dar pra vocês, tá? Eu tenho direito de me opor. Quer publicar na tela aí? Fica difícil. Eu não consigo aqui agora, tô no meu e-mail. Você tem o direito de se opor, tá? Ao uso de suas informações para essas finalidades. Se sua posição for atendida, a partir de então... Isso aqui é uma coisa que chamou atenção, tá? Se sua oposição for atendida... Quer dizer que se me opor, minha posição ainda pode não ser atendida. Uhum. Então, se sua oposição for atendida, Oi, fala. Deixa eu te interromper. Pelo que eu entendi, esse texto foi combinado junto com a NPD, tá? Tá, beleza. Se sua oposição for atendida, então, se a tua oposição for atendida, que pode não ser, porque tem um C ali na frente, né? A partir de então, nós não usaremos suas informações públicas do Facebook e do Instagram para desenvolver e melhorar modelos de IA generativa para os recursos e experiências de IA na Meta. De novo, tem um monte de texto. Inútil esse texto aqui. Se já se opôs, você não precisa enviar outro pedido. Estamos atualizando nossa política de privacidade para refletir essas mudanças. As atualizações entrarão em vigor em 9 de outubro de 2024, tal, tal. Cara, qual é o meu problema com esse e-mail aqui, além do C, tá? Uhum. Além desse monte de blá, blá, blá aqui que o usuário não... Cara, o cara vai bater o olho que vai ler esse monte de coisa e sair fora. Sabe onde é que tá o negócio pra te se opor? Ele não tá num texto dizendo assim, se você quer se opor, clique aqui. Clique aqui para se opor, ou coisa parecida. Não. Sabe aquela frase que eu li, você tem o direito de se opor ao uso de suas funções para essas finalidades? As palavras direito de se opor estão em azul. Elas não estão nem sublinhadas. Estão em um azul. Tá? Parece que é um destaque no texto, mas ele é o link para te clicar e se opor. Tá. Não tem clique aqui... Não tem indicação, claro que aquilo ali é um link. Pra mim, tinha que ter uma frase embaixo disso tudo, ou início lá, ser um, né? Você, o que eu acho que deveria ser. Você pode se opor clicando neste link. E aí o link, assim, ó, bem claro. Uma frase destacada, bem claro. Você pode. Aí tu clica no link e tu diz, sim, me oponho. E acabou o assunto. Tá? Ou tu pode dizer assim. Não me oponho. Na verdade, a pergunta seria melhor se fosse feita assim. quero sim que meus dados. Você quer que seus dados sejam utilizados pela Meta, sim ou não? É mais claro do que perguntar. Mas aí é consentimento. Aí não é legítimo interesse. Beleza, mas então sim, então inverte a coisa, então deixa invertido mesmo. Deixa invertido mesmo, tá? Aí tu diz não. E beleza, diz sim. Agora, ó, viu? Eu me perdi. Tu diz não, não me oponho. Aí tem que vir e falar, ó, então nós vamos usar essas informações aqui, ó. Pá, pá, pá, pá, pá. Tu quer continuar? Aí tu diz sim. Aí tu vai dizer, tá, é consentimento então. Tá, beleza. Isso aqui, pra mim, não é claro o suficiente, tá? Por assim, pros usuários... Eu não consigo ver meus pais, que têm Facebook. Eu não consigo ver vários familiares meus que têm Facebook lendo isso aqui. E entendendo o que fazer com isso aqui. Talvez a melhor forma, mas é lógico que a Meta não iria querer fazer isso, né? Seria você abrir um pop-upzinho lá na primeira vez, tá, vamos aplicar isso aqui pra todo mundo, então você vai abrir, ou pouco a pouco, né? Uhum. Você abre lá pela primeira vez, depois do prazo ali, o teu Instagram, abre um pop-upzinho, vamos usar seus dados para inteligência artificial, clique aqui para saber mais. É um e-mail, cara. Poxa, pede autorização quando eu quero entrar. Saca? Mas aí, mas é que você tá insistindo, não é pedir autorização. Então não manda nada. Só diz, não, vamos usar. Pronto. Não, mas aí diz que vai usar por um banner na primeira vez que entrar. Tá. Vamos usar seus dados para inteligência artificial. Clique aqui para saber mais. E aí o cara clica ali e aí tem todo esse negócio aí do e-mail. É que no final das contas, eles estão informando que vão usar e acabou, né? Não tem consentimento, é legítimo não interesse. Não tem consentimento, exatamente. Yeah. Talvez tá errado aí. Talvez tá errado aí, né? Não, mas aí é que tá. O ponto quando é que eu entrei no Facebook. Quando eu entrei no Facebook, embora o contrato diga lá que pode, o cara possa fazer os termos, né? Diz que pode fazer o que quiser com as informações. Ninguém falava em treinar, com a possibilidade de treinar IA com os dados que a gente colocava lá. É, mas justamente um dos usos do legítimo interesse é você reutilizar certos dados em outras atividades ou para outras finalidades, desde que haja uma compatibilidade entre aqueles dados e a nova finalidade e que haja um legítimo interesse da empresa, legítimo interesse esse que seja superior aos interesses de bilhões de titulares. E aí tu pega uma coisa muito interessante, né? Tu vai usar legítimo interesse justo com uma tecnologia que alguns, eu acho que exagera um pouco, mas, né, que pode acabar com a humanidade, ter essa discussão toda. Sim, em cima não, da IA. Com certeza. E aí já vai... acabou. Não é que pode acabar. Acabou fazendo nas redes sociais. Mas não vai ser IA que vai acabar. Mas assim, entende? É uma tecnologia crítica, cara. Eu tava ouvindo um podcast que acho que é The Interview do New York Times, se eu não tô enganado, tá? Eu tô citando pra caramba o New York Times, porque tem o The Interview, que é muito bom, tem o The Hard Fork, que é muito bom. É, o Hard Fork, eu tenho ele aqui, né? É, muito bom. E tem o Daily, é só as... Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Mas tem, eu acho que é o The Interview, que eles estão falando, por exemplo, dos chips para inteligência artificial da NVIDIA. Tá? O governo Biden tava tentando proibir que esses chips fossem vendidos na China. Uhum. Pra quê? Para que os Estados Unidos mantenha uma certa hegemonia com relação à tecnologia para treinar modelos de inteligência artificial. E aí vai uma repórter do New York Times até Shenzhen, né, na China, e ela vai, né, lá tem um quarto, não é um quarteirão, tem quase meio quilômetro de lojas, assim, um negócio que junta a tecnologia, e ela vai até conseguir encontrar um chip lá para comprar um da NVIDIA, desses chips para treinar IA. Uhum. Em tese não deveria estar lá, tá? Mas a NVIDIA, né, os chips são produzidos em Taiwan e acaba parando lá. Então, e esses caras têm uma preocupação muito grande, porque IA, eles estão enxergando IA como uma vantagem competitiva, não só econômica, mas também bélica, né? Claro. Muito, muito grande. Então, não é uma tecnologia qualquer, não é nós vamos utilizar os dados de vocês pra fornecer... E a figurinha. Fornecer avatares mais legais, mais bonitos, ou qualquer outro tipo de serviço. É, tu tá usando pra treinar um modelo de IA, e esse modelo vai ser utilizado aonde? Não sei. E aí, Vinícius, talvez se conecte com todas as preocupações do X, que a gente vai falar no fim desse episódio. Então, se você chegou até aqui, agora a gente. Se você chegou até aqui, aguarde, não desligue. Até aqui. Né, aguarde até o fim, que nós vamos falar um pouquinho mais sobre o X. Mas uma das preocupações é justamente essa, né? Você vê a eventual possibilidade de modelos, e aí você, no AI Act, isso fica bem claro, né? De você potencialmente poder utilizar isso para fazer formas mais eficientes daquelas que já existem, né? Para você manipular pessoas. E quando eu falo manipular pessoas, eu tô falando de vários domínios diferentes, né? Porque hoje nós, já falei isso aqui várias vezes, né? Nós já somos manipulados para a questão das compras, né? Comercial. E, por exemplo, a própria AliExpress é muito, né? Funciona super bem lá, é um sistema de recomendação deles, né? Então, às vezes é umas porcaria lá, não, que não tem nada que ver com o que eu já recebi coisas totalmente aleatórias, é verdade. Tem umas coisas meio estranhas que aparecem lá de vez em quando. Agora ele só fica me mostrando um certo tipo de produto que eu quero comprar, ele sabe que eu quero e ele vai insistir até eu comprar aquele produto, né? Então, potenciais usos manipulativos, sabe, é uma preocupação que eu tenho. E pra aquela coisa do que a gente já mostrou mais de uma vez e vou mostrar de novo aqui, só pra gente ver com o que a gente tá lidando, né? Isso aqui... Sim. O famoso experimento, isso aqui tá publicado num jornal, tá? De ciências psicológicas e cognitivas. E é um artigo de pesquisa feito pelo pessoal do Facebook, tá? Então, qual é o título, para quem não tá vendo aí, para quem tá nos ouvindo, tá? Evidência experimental de contágio emocional em escala massiva através das redes sociais. É um estudo que gerou uma discussão muito grande, porque isso que foi feito sem que as pessoas soubessem, tá? Eles envolveram 689.013 indivíduos. Qual foi o ano disso, Vinícius? Isso tá aqui de 10 anos? 10 anos. 10 anos atrás. 10 anos atrás. 10 anos atrás, cara, meu Deus do céu. Mas explica quando foi publicado. Quando foi publicado, né? Mas o que esse estudo demonstrou que eles conseguiram fazer com as pessoas? O que eles fizeram aqui, ó. Eu vou ler o significado, tá? Nós mostramos que viu um experimento massivo no Facebook. Esse experimento massivo, eles envolveram 689.013 indivíduos, tá? Eles demonstraram que os estados emocionais podem ser transferidos para outros via contágio emocional, levando as pessoas a experienciarem as mesmas emoções sem estarem conscientes disso. Pra quem tá lendo, quem tá vendo na imagem, tá aqui, ó. Leading people to experience the same emotions without their awareness. Tá? Sem as pessoas se darem conta que elas estão sofrendo esse contágio. Nós fornecemos evidência experimental que o contágio emocional ocorre sem interação direta entre as pessoas. Aí eles dão um exemplo aqui, ó. Exposição a um amigo expressando uma emoção é suficiente. Tá? E na completa ausência de pistas, né, ou dicas não verbais. Então assim, ó, eles fizeram esse estudo, eles não informaram as pessoas que esse estudo está sendo feito. Isso aqui gerou uma discussão muito grande de ética na pesquisa. De ética na pesquisa, tá? A universidade envolvida, deixa eu só ver se eu acho o nome dela aqui, que eu não lembro o nome dela, mas ela se pronunciou dizendo que não, a gente não tem nada a ver com isso aqui. Eles tiraram deles fora aqui, deixa eu ver onde é que tá. Eu não sei se vai ter o nome aqui, talvez aqui embaixo. Tá, eu não vou achar aqui. Mas o que eles fizeram foi, eles pegaram esses indivíduos, eles manipularam a timeline de um grupo desses indivíduos, um subgrupo ali, né? Pra mostrar coisas mais tristes ou mais, né? Com emoções mais negativas, tá? E outras mais positivas e o tal do grupo de controle, que é importante, óbvio, né? Uma pesquisa bem feita tem que ter o grupo de controle. E eles demonstraram que sim, é possível, esse contágio em massa, ele acontece. Aí tem, o artigo não é longo, tá? Eu vou botar, e não ia ficar no show notes, mas eu vou colocar aqui, Guilherme, pra gente acrescentar depois, pra gente não esquecer, tá? A gente coloca lá o artigo de novo, já tá em alguns outros episódios. Então, eles dão todos os dados deles, bonitinho aqui e tal. Isso aqui, galera, foi feito pelo pessoal do Facebook, não é alguém testando o Facebook de fora, tá? Isso aqui, as pessoas que fizeram esse estudo, eles estavam no Facebook. A Princeton aqui, ó, tá na cara aqui, ó. Agora, Vinícius. Ah, não, isso aqui foi editado para... Tá. Não, não é a Universidade de Princeton, não. Agora, pensa no seguinte. Bom, hoje é indiscutível o papel da... E essa é a grande diferença das redes sociais antigas, né? Do que eram as redes sociais há 20 anos do que elas são agora, né? Uhum. É a possibilidade dessa manutenção e desse controle... via controle algorítmico do que tu vê, né? É. Então, aquilo de você ver só... Essa é uma diferença, inclusive, do Blue Sky, né? O Blue Sky, ele vai te mostrar os posts de quem tu segue por padrão. Tu até pode mudar ali, mas por padrão, sim, tu vai ver o que tu segue. Né? Pode ter isso. É que tem o Discover, né? Tem o Discover, que é onde aparece tudo que é porcaria ali. Mas o Discover não é uma curadoria baseada no teu comportamento e tudo mais. Então, você tem aquela ideia. O Twitter já, o X, ultimamente, o padrão era o que ele queria que tu visse, sempre com o conteúdo de criadores que acabavam ganhando por isso, né? Então, notem o papel e a possível importância de um estudo. Sem contar o lixo que virou, né? Depois que o Musk entrou, o lixo que virou a timeline, né? Pelo amor de Deus, quanta coisa inútil eu comecei a receber. Coisa inútil, sim. De coisas não relacionadas, né? E você acaba perdendo o rumo e a mão, né? Então, esse tipo de estudo é que mostra o como que os algoritmos são construídos, porque a ideia, a gente sempre diz isso, é que você fique o maior tempo possível lá. Em geral, para que as redes sociais ganhassem dinheiro. Uhum. Só que a grande novidade é que agora a gente está começando a ver que outros interesses também podem, desde o caso Cambridge Analytica, mas mais agora com o caso X, né? Você consegue ver que outros interesses também estão albergados nesse possível controle que o algoritmo pode promover. Uhum. E a gente disse tudo isso para dizer que eventual, eu acho, né, Vinícius? E vamos ir para as tuas notícias agora, mas eu acho que para dizer que o uso da inteligência artificial nesse contexto, com dados treinados, com dados pessoais dos utilizadores, né, poderia promover a formas de controle e de manipulação mais intensas e eficientes ainda. Eu acho que essa que é a conclusão, né? Cara, e eu volto à minha famigerada e chula comparação com moedor de carne, tá? Uhum. Uma vez que moeu, não sabe mais que bicho que foi, tá? Então, assim, eu acho bem delicado esse negócio com legítimo interesse, considerando que é IA. Se fosse qualquer outro uso, né? Mas especificamente falando de IA, eu acho muito delicado. E... É, o CNIL disse que pode, né? É, ok. Mas assim, considerando a quantidade de exposição que as pessoas têm ali dentro, cara. Porque eu já tinha preocupação com foto de crianças e não sei o quê. Inclusive, eu fui o pai chato na escola que não queria que tivesse foto dos filhos na internet, né? Então, eles não tiravam agora foto com os meus filhos juntos. Eles têm uma fotinho tua lá que eles ficam jogando dardos nela. Não, mas tem, eu dou várias outras razões pra jogar dardos nas minhas fotos. Mas assim, a minha preocupação é que eram as pessoas vendo essas fotos e tal. Não me passava pela cabeça na época um algoritmo sendo treinado com as fotos, entende? Por exemplo. E agora, cara, tem os perfis de criança, claro, de criança. Em tese, não tem ninguém menor de 13 anos, né? Em tese, lembrando disso, não tem ninguém menos de no Facebook. Mais ou menos, né? Porque tem as fotos que as outras pessoas tiram de criança. Isso que eu ia dizer. Eles até podem pular esses perfis. Só que tem um monte de perfil de adulto, cheio de foto dos filhos e não sei o que. Cara, assim, vai ter gente que vai dizer aquela velha história, dizendo, eu não tô nem aí, podem usar. Não tem nada a esconder. Cara, o problema é que a gente não sabe as consequências disso, a gente não sabe o que, que vai. Esse modelo vai ser usado aonde? Daqui a quanto tempo? Essas informações, uma vez que elas entrarem nessa massa do modelo, elas um dia vão sair de lá? Ou daqui a 20 anos vai ter um super modelo e essas informações vão continuar lá dentro, vão fazer parte desse super modelo. Ninguém mais vai saber mais o que entrou lá dentro. No legítimo interesse, sem legítimo interesse, consentimento, sem consentimento. Ninguém vai saber, cara. Já não sabe o que tem no GPT, no 4O. Então, assim, é muito delicado. É uma tecnologia que eu curto, eu já falei mais de uma vez aqui. Eu gosto de usar essas ferramentas de IA. Tem várias diferentes que eu tenho explorado e testado. Umas são ruins, outras são boas. Boas para uma coisa, ruins para outras. Mas, ao mesmo tempo, cara, tem que ter muito cuidado. E a gente, acho que a gente já... Esse controle a gente já não tem, tá? Eu sinto, a sensação que eu tenho... A sensação que eu tenho é que isso aqui é quase pro forma. Tá? No sentido de, cara, já foi. Não, acho que não, Vinícius. Ah, não. Assim, eu não sei, cara. Eu não sei, Guilherme. Os nossos dados já são tão utilizados pra questão de venda, de montar perfil, etc. Quem não disse que essas ferramentas que montam os perfis já não estão usando IA há quanto tempo? É que entende? Eles estão falando é que tu tem várias IAs, né? Tem IA sendo usada em muitos lugares e aqui eles estão falando especificamente de IA generativa. Entende? Mas tu entende? IA generativa que vai ser utilizada aonde? Eu volto insistindo nisso. A minha preocupação é... A gente não sabe... Ela vai ser usada para IA. Cara, IA não é um fim. Eles entregaram o relatório de impacto, a proteção de dados e o balanceamento, em tese, explicam todos esses usos. Eu estou dizendo em tese porque eu não li o documento, mas esses documentos se propõem a fazer isso, entende? Então vamos ler. Não, mas não foi publicado, aí é que tá. Ótimo, que bom. Aí os meus dados vão ser utilizados e eu não sei quando. Não, mas aí tu tem o papel da autoridade que, né, estaria buscando o cumprimento dessa... Enfim, eu acho bem delicado isso aqui. Ainda mais com uma tecnologia como IA. Mas vamos adiante. Essa era para ser a noticiazinha mais curta do episódio. A gente já tá em 42 minutos, né? Então você fala, Vinícius, agora sobre as tuas. O que eu falo aqui? Não, as que você iria trazer. E aí depois a gente termina com alguns detalhes adicionais do X. Tá, pode ser. Pode ser? Cara, eu inclusive gravei nos vídeos que eu tô fazendo na terça-feira. Já tô duas terça-feiras sem gravar, sem transmitir, mas eu vou fazer terça-feira que vem. Lá no nosso canal no YouTube do Segurança Legal, tá? Eu comentei, a última vez foi sobre a questão de senhas. Guardar senhas. E eu citei, cara, lá, e porque eu uso, inclusive, tu usa também, o YubiKey. Tá? Certo. Acontece que... Mas isso não afeta a parte do YubiKey que a gente usa, felizmente, né? Acontece que apareceu mais um ataque desses de side channel, já explico a brincadeira, em que torna possível extrair de um YubiKey, tá? Pra quem não sabe o que é o YubiKey... Explica o que é o YubiKey, né? Deixa eu mostrar, que é um animal, inclusive. É uma bebida, o que é isso? É um animal que o pessoal moe e faz... Yubico.com. Tá. Tem essa empresa aqui chamada YubiKey. Deixa eu só abrir aqui os produtos da Septal aqui. Deixa eu pegar os produtos. YubiKey 5 Series, tá? Ah, aqui tem as fotinhas deles. Deixa eu compartilhar com vocês. Tá aqui. Ah, tem uma empresa que tem chamada YubiKey. E essa empresa, ela fabrica esses equipamentos aqui, que são esses chaveirinhos, né? Digamos assim. Se tu olhar, aparece um drive USB, né? Parece um pendrive. Sim, parece um pendrive. Ele não tem... Tem até uma versão com leitor digital, mas essa aqui que eu não tô mostrando aí na tela, nenhuma delas tem, tá? E já são caras o suficiente assim mesmo, custam uns R$300 mais ou menos cada uma. E esses caras tu pode utilizar pra se autenticar praticamente em tudo que é serviço na internet, tá? O Google aceita, a Microsoft aceita, a Steam, Discord não. A Amazon aceita, então... Tem um GitHub que tu consegue usar também. Então, é muito interessante, porque tu adiciona uma camada a mais de segurança nas tuas contas, que é uma coisa física que tens que ter. Então, tu tem que saber uma senha, né? Em algum site, tu pode substituir essa senha que tu tem que ficar lembrando pelo uso de uma dessas chaves, tá? Sim. Literalmente, seria uma chave para você abrir, para te autenticar no site. Isso aí. Tu taca no USB e tu tem que tocar esse... Para quem tá vendo aí, tem um... Botãozinho. Um botãozinho aqui no meio, tá? Um sensorzinho de toque nele. Não é leitor digital. Isso aqui é pra você deixar claro ou provar que você tá próximo dele fisicamente. Então, quando você vai usar ele, ele começa a piscar o Y aqui no meio, né? E até você tocar, a autenticação não acontece, tá? Uhum. Acontece que esse cara aqui... E aí quando você compra, vem com esse chaveirinho pra você carregar ele junto contigo. O teu, o meu não veio. O teu não veio? O meu não veio, Ah. É, eu tenho o meu num... Deixa eu mostrar pro pessoal aqui. Esse aqui é pra... Eu perco chave direto, né? Então pra não perder chave, isso aqui é a dica que eu deixo, ó. Usa um chaveiro grande assim. Aham. Tá aqui o meu pendurado. Tá ali, sim, ó. Ó, eu vi que ele pendurado. Isso aqui, cara, eu nunca mais perdi. Grande, uhum, né? Bem... Aqui, ó. Remove before flight. Sim. Eu roubei de um... Eu fui voar uma vez e consegui tirar de um avião. Não, mentira. Mentira. A NAC vai me mandar me prender. Sim. Mas aqui... Então, o que acontece? Essas chavezinhas aqui, tá? Elas... Então, elas servem como um elemento adicional de autenticação, o que é bem interessante, tá? É muito útil. É recomendado, né? Eu recomendo e recomendo aqui de novo, tá? Se você tiver a possibilidade de comprar uma dessas chaves, repito, tá? Em torno de 250, 300 reais, mais ou menos. É, depende, né? Essas nossas têm NFC, tem... Não, mas mesmo as outras estão na faixa de 250, Guilherme. Deu uma aumentada no preço. É. Essas estão uns 500, né? Essas nossas aqui, é o IBK. Ah, não sei, né? Cara. A gente pagou, sim, na época uns 300, mas enfim. Mas isso aqui, eu continuo recomendando, tá? Acontece que tem o Secure Key, que só tem o esquema de autenticação com Challenge Response, tá? É só isso que ele tem. Mas funciona com tudo, é só isso que você precisa para Google, Microsoft, GitHub, etc. É só isso que você precisa. E tem essa versão que nós temos, Guilherme, que além disso, tu pode guardar o teu gerador de OTP nele mesmo. Então, tu consegue guardar até 32 contas com geração daquele código que fica mudando a cada minuto. Tá? Em vez de ter isso num software, em vez de ter isso no Google Authenticator, tu tem isso nele. Né? Aí tu usa no celular ou no computador e tu usa uma aplicação que vai lá. Ah, eu quero ver o código aqui desse site. Aí tu clica lá duas vezes e toca, ele te mostra o código e tu usa o código para se logar onde for necessário. E tem uma outra funcionalidade que é de funcionalidade de smart card, que é para te armazenar chaves assimétricas lá dentro. Tá? E tem Não, chaves assimétricas, né? Aí uma delas é um par de chaves assimétricas. Então tu vai armazenar a chave privada e a chave pública dentro dele. E junto um certificado digital. O que que acontece? Um desses algoritmos, tá? Talvez o mais utilizado, ou ainda bastante utilizado, é o RSA, tá? E tem um outro algoritmo, ele não é exatamente novo, mas ele é mais recente que o RSA, a utilização dele é mais recente que o RSA. Tá? Que é um algoritmo de chaves elípticas, de curvas elípticas, tá? Que é um outro algoritmo para geração de chaves assimétricas, que faz a mesma coisa que o RSA faz, mas o processo, né, de cálculo dessas chaves é diferente. Moral da história, o que que aconteceu? Esses caras aqui, tá? Do Ninja Lab, aí ou lá, vocês têm um relatório de quantas páginas são? 88, eu acho. 88 páginas, para quem gosta de escovação de bit, isso aqui é um prato achado. Cheio. É um prato cheio, tá? Não, é impressionante o... Não, o negócio é super, né, detalhado, então tem um monte aqui, ó. Tá aqui, ó. Introdução, Fido Harder Tokens, que é justamente o que você tem ali no YubiKey. Aí tem o algoritmo de assinatura digital com curvas elípticas, tá? Usaram latex pra fazer isso aí, né? É, pelo visto, sim. Bem cara de latex. É, bem cara. Mas... Então aqui você tem toda a explicação, contextualização, a questão da engenharia reversa, o que eles fizeram e tal, tá? Mas eu não vou, obviamente, trazer tudo isso aqui. Daria um episódio inteiro se a gente quisesse, né, Guilherme? Se a gente quisesse, uhum, assim, escarafunchar isso aqui. Mas no final das... É uma questão muito mais técnica, né? É. Mas o que eu quero trazer daqui é a forma como... O que eles conseguiram fazer e como eles fizeram. Eles conseguiram fazer uma coisa que num cartão, num smart card, que tem... que guarda uma chave privada dentro, tá? Junto com outras chaves. A premissa fundamental, essencial, é que a chave privada jamais pode ser tirada de dentro do chaveiro. De dentro do smart card, que seja, né? Então, uma vez que essa chave foi gerada lá dentro, ou foi inserida lá dentro, ela não pode ser lida lá de dentro. Então, qualquer tipo de assinatura ou coisa parecida tem que ser feito dentro do próprio cartão. ok? Então, essa é a ideia. Acontece que esses caras aqui, eles descobriram um jeito de, usando um side channel, um canal lateral, um canal alternativo, já explico pra vocês o que é isso, eles conseguiram extrair, ou deduzir seria o mais correto, eles conseguiram deduzir a chave privada quando gerada com algoritmos de assinatura curvas digital elípticas. Com curvas elípticas, especificamente. Tá? E, de novo, isso é uma coisa que se repete, tá, Guilherme? Deve fazer uns 10 anos, talvez mais, tá? Um ataque semelhante em smart cards. O que eles fizeram nesse cara aqui e de forma semelhante aconteceu 10 anos atrás? Eles conseguiram perceber certas diferenças, nesse caso aqui, diferenças de tempo. No caso de 10 anos atrás, diferenças de consumo de energia, tá? Uhum. E essas diferenças de consumo de energia, consumo de diferença de tempo, elas deram uma indicação das informações que estavam sendo tratadas dentro do cartão, sem eles enxergarem diretamente essas informações. Uhum. Então, de uma maneira... Isso é o side channel. Isso é o side channel. De uma maneira mais simples seria o seguinte: eu não vi o Guilherme entrar, eu não consigo ver o Guilherme entrando no apartamento dele, certo? Vamos supor, uhum, eu não consigo ver. Mas... eu consigo ver quando a tua janela... eu consigo ver quando a luz do corredor acende e consigo ver na sequência quando uma luz no teu apartamento acende. Por mais que eu não te veja lá, entende? Eu posso deduzir com uma certa segurança de que tu chegou no apartamento. Eu não te vejo, mas eu vejo sinais, indicações de que isso está acontecendo. Uhum. E de forma semelhante... fizeram aqui com o YubiKey, e não só o YubiKey, mas outros dispositivos que são afetados, eles usam um componente comum de um determinado fabricante, então isso atinge não só o YubiKey, mas atinge outros elementos, mas o YubiKey talvez seja o mais famoso desses que foram atingidos. E esse side channel, justamente pela diferença de tempo que eles conseguiram medir, mas é uma trabalheira desgraçada, você tem que ver aqui, é muito interessante. Não, é, o cara tem que tirar o... Nossa, é uma... Tem que abrir, ali, né? tem que expor o chip, então é delicado, tem que meter medição de emissão eletromagnética, o cara tem que ligar um osciloscópio lá dentro, não é algo trivial, tá? Mas o fato foi que eles conseguiram achar uma maneira de... usando um canal lateral, ou seja, não, sem acesso diretamente à informação... eles conseguiram deduzir a informação. E essa informação que eles conseguiram deduzir é a chave privada, né, de um algoritmo de curvas elípticas. Essa não está com curvas elípticas. Então, isso é grave, isso é muito grave, porque arrebenta com a, assim, com a ideia fundamental de um smart card para guardar uma chave privada para te fazer assinatura digital. É isso. Então, deixa eu te perguntar. Fala. Eu tenho aqui esse YubiKey. Uhum. Na verdade, a capinha dele tá aqui. Só não vou desconectar ali, mas tá aqui dentro. Eu só uso ele, eu não guardo nenhuma chave privada aqui dentro, nem chave pública. Eu sei que ele tem várias funções, mas a função que eu uso é para me autenticar em sites importantes, né? Ou seja, para evitar que eu seja hackeado, caso descubram minha senha vaze ou alguma coisa, não vão conseguir acessar, porque vai pedir, ele tá configurado para pedir o YubiKey. Inclusive, se eu perder. Eu tenho outro, na realidade, né? Mas se eu perder, eu posso ter problemas. Eu sou afetado por isso, Vinícius? Eu preciso me preocupar? O que fazer para evitar golpes online? Aquelas perguntas que fazem, né? Eu passei por essa mais de uma vez que eu morava em Porto Alegre. Baca. Ali pra zero hora... Uhum. E tudo mais, ali o pessoal vinha com essas perguntas aqui, o que fazer, não sei o que, esses dias... Como evitar golpes online? Esses dias me perguntaram, um grande veículo de mídia me mandou algumas... acho que nem usaram a informação que eu mandei, eu nem vi em lugar nenhum aquilo. Mas me pediram justamente isso, aí tu fica assim, meu Deus do céu, né? Vou explicar direito ou vou explicar rápido? É a pergunta, né? Uhum. E o que vão fazer com a minha explicação, né? Porque o pessoal ainda edita aí. Cara, na verdade... Existe um problema, tá? Porque o que acontece? Quando tu usa... Deixa eu até mostrar pra vocês onde é que tá isso aqui, ó. Onde é que se vincula essa questão, tá? Então, sim e não. Tu deve se preocupar e não deve se preocupar. Uhum. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Até porque um atacante também que vai conseguir explorar isso, ele vai ser um atacante muito motivado. É, tá aqui, ó. Quando você está registrando um novo token Fido, ou Fido, numa conta de um usuário, um par, esse ECDSA, ECDSA, tá? É justamente o algoritmo de curvas elípticas para assinatura digital, tá? É gerado um par de chaves ECDSA dentro do dispositivo. Uhum. O dispositivo envia ao servidor remoto, no caso o Google, por exemplo, tá? A chave pública. Tá. E armazena a chave privada. Sim, é assim, inclusive, que funciona a parada, né? Então, aqui... Tá, eu vou, não vou entrar no outro detalhe. Então, o que que acontece? Tá. Então, sim, alguém poderia roubar uma chave, sim, por vez, uma chave de um serviço teu por vez. Uhum. Cara, tem, então, se tu usou no Google, se tu usou na Microsoft, se tu usou no... Como é que é o outro lá que eu dei? O GitHub. Tu foi usando, cada uma dessas chaves vai ter um ataque. Vai ter que sofrer um ataque para ser explorado, para o cara conseguir a chave privada. Claro que ele precisaria daí da minha senha. Só que... E o acesso físico a ele. Só que ele vai precisar do acesso... Depende do serviço, né? Tem serviços que só a chave é suficiente para se logar. No caso do Google, por exemplo, só a chave é suficiente. Uhum. Tu não precisa da senha. Ah. Então, o cara teria que roubar... Então, o cara tem que roubar a minha chave, e a ideia de tu ter um negócio físico desses, é que se alguém te roubar isso aqui, ou tu perder, tu se dá conta que tu roubou, que tu perdeu. Nota, gente, essa ideia é de um fator de autenticação, que é uma coisa que você tem. Porque a senha é uma coisa que você sabe. E uma outra pessoa que souber a sua senha, porque viu você digitando no teclado, porque de alguma maneira tu anotou no papel, e a pessoa viu no papel, e etc., tu não percebe que a pessoa está com a tua senha, entende? Tu não percebe que a pessoa pegou a tua senha, que não é uma coisa ali que, ah, pegou, meu Deus, não tem mais... Alguém pegou, alguém tirou da minha memória a minha senha, não tem isso. Cabeça a senha. É, agora, uma coisa que eu tenho, tá? E notem, isso aqui tá junto com chaves e coisas que eu uso o tempo todo, tá? Se eu perder isso aqui, eu vou notar falta no primeiro momento, porque eu preciso disso aqui pra entrar na minha máquina, eu preciso disso aqui pra fazer tudo, tá? Então... se alguém... se eu perder isso aqui, não precisa nem alguém pegar. Se eu perder isso aqui, eu vou me dar conta que, rapidamente, que eu estou sem. Tá? Porque vão, inclusive, outras coisas junto. Tá? E é algo que... Aí tem que ter um backup, tá? Ó, esse aqui, por exemplo, é o número 2. Não sei se aparece direito pra vocês aí, mas esse aqui é o número 2. Por que o número 2? Porque eu tenho o número 1, né? Caso eu perca isso aqui, ainda tenho o outro. Então, se eu perder um deles, eu tenho que ir em todas as contas que tem isso aqui cadastrado e descadastrar esse cara que eu perdi. Tá? Pra alguém fazer esse ataque aqui, vai ter que, além de roubar isso aqui, tá? Vai ter que desencapar ele, o que não é muito difícil, tá? Vai ter que abrir ele aqui, sem danificar o chip, é claro. E aí começar a fazer todo o processo de medição e de hacking da brincadeira pra descobrir... chave por chave, uma vez para cada chave, né, de cada serviço que eu tenho aqui, em tempo de eu não ter bloqueado antes, tá? Uhum. Então, cara, quem é que vai se interessar fazer isso com o meu YubiKey, entende? Com o YubiKey do Vinícius, né? Talvez valha a pena se por exemplo, o Biden, que é presidente dos Estados Unidos, tiver um YubiKey desse, né? Sim. Alguém... consegue. Uma coisa mais espionagem, isso. Assim. Aí, né? Pode ser que valha a pena o investimento de tentar quebrar isso aqui super mas rápido. Mas você, né? O pessoal não sabe, né, Vinícius? Mas a Brown Pipe tem expertise também em microeletrônica e tal. Você, com seus equipamentos, você conseguiria fazer isso? Eu não me meto a fazer esse tipo de coisa, mas assim, eu tenho aqui do lado, eu vou organizar, como eu. Cada vez que eu uso isso aqui, eu bagunço esse negócio todo, tá? Mas eu vou organizar pra mostrar uma hora pra vocês. Eu tenho uma bancada de eletrônica aqui do meu lado, tá? Com osciloscópio, com o que vocês imaginarem de tralha aqui, eu tenho. E é bem interessante, eu gosto de brincar com isso. É um hobby que eu tenho, que eu acho bem, bem legal. E cara, não... eu não tenho nada com precisão suficiente pra conseguir abrir um negócio desse e fazer o tapping, né? E direto nos terminaizinhos lá que eu precisaria ir. É uma coisa muito delicada fazer isso aqui, né? Eu não certamente... É mesa de... mesa de solda, como é que é o nome daquilo? Estação de solda? Não, isso eu tenho aqui, mas assim... O lance é que tu precisa de coisas com uma precisão muito grande pra lidar com isso aqui sem destruir tudo, entende? Uhum. Eu provavelmente no tentar tirar a capa eu já ia arrebentar. eu não tenho essa habilidade pra tudo isso. Uhum. Mas assim, é algo delicado. Talvez com o tempo, como a gente sempre fala, né? É um ataque difícil de fazer. Você teria que ter um laboratóriozinho bem preparado. Alguns técnicos assim, ali e equipamentos talvez mais caros pra fazer isso. Mas é aquela velha história. Aparece uma nova técnica de ataque, ela é difícil de se fazer. Até que alguém, de alguma forma, automatize ou, entende? Crie equipamento, crie um... Automatize via software, automatize via equipamento o ataque. Uhum, de tal maneira que tu não precisa... Ou seja, o Vinícius não precisa ter habilidade. Você quer abrir uma chave, tem gente que... Abrir uma fechadura, tem gente que abre com clips. Uhum. Tem gente que não sabe abrir com clips e aí compra um kit de gazuas. Uhum. Tá? Que é o nome certo pra chave Misha. Tá? Um kit de gazuas. Mesmo assim, tem que ter alguma habilidade. Mas tu não quer precisar ter habilidade, tu tem chaves de abertura, tu tens uns equipamentos que fazem abertura automática. Uhum. Né? Então, ou seja, automatizou o processo a tal ponto de que o atacante não precisa mais ter aquela expertise toda, ou aquela habilidade toda. Não sei se vai acontecer com isso, mas na história das vulnerabilidades, aquilo que vale a pena ser automatizado... hoje sai um negócio que ninguém sabe fazer. Em dois toques tem uma ferramenta que o cara clica e faz. Uhum. Então automatiza o processo. Pode acontecer com isso aqui. Agora, é uma vulnerabilidade, é algo sério, mas quem já tem... isso aqui atinge todos os que tem firmware abaixo do 5.7. Então, tem um firmwarezinho vinculado a esses YubiKey. Então, quem tem 5.6 para baixo, tá na brincadeira. Mas... eu, assim, não sendo presidente dos Estados Unidos, né, ou alguma figura, assim, que seja alvo, né, de um outro estado que tem poder para fazer esse tipo de ataque, né, e rápido e, né, que teria condições, né, eu não me preocuparia ainda, tá, porque realmente é bem restrito. Então tem que roubar a chave, precisa de tempo, de recurso, que não é qualquer adversário que... Então, provavelmente estaria ainda mais protegido com ele do que com um simples usuário e senha. Não, usuário e senha sim, mas um gerador de códigos, né? Porque essa é uma coisa que a gente não se dá conta, né? Eu já vi muitas pessoas, assim, a gente sabe, né? A primeira coisa que eu faço ali quando pego um celular ou compro um celular, você bloqueia todas aquelas notificações que ficam aparecendo quando o telefone tá bloqueado, né? Sim, sim. Porque virtualmente você quer invadir a conta do cara, você tá na mesma mesa que ele, tá com o telefone, computador, tenta recuperar a senha, vai o código por SMS, aparece na tela com o telefone bloqueado. Sim. Compreende? Sim. Então, e levando em consideração todas as técnicas, né, a bandidagem está muito sofisticada hoje, porque eles conseguem fazer várias coisas com os telefones celulares, né? Então tem várias técnicas que eles conseguem fazer mesmo com os telefones bloqueados, ou às vezes te roubam, furtam um telefone e pedem para desbloqueá-lo, né? Então você, ainda assim, com esse equipamento, você estaria mais protegido do que um simples gerador de OTPs no celular, né? Uhum. Então, é isso. Perfeito, vamos pra próxima? Você quer falar sobre a Volkswagen? Você tinha Volkswagen ainda, eu vi, tava até preparando ali. Fala rapidinho. Então, eu vou juntar essas duas aqui, né? Eu vou juntar essas duas aqui, que as duas são de IA, pode ser? Pode. A mais simples, e as duas são simples, tá? É mais notícias rápidas aqui. Uma é do DV Report. DEV Report. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A EV Volkswagen. Electric Vehicle? Talvez, Electrical Vehicle, talvez seja. Volkswagen introduz ChatGPT to vehicles. Yes! Para. Era o que faltava. Faltava isso, ChatGPT nos carros. Sim, ele vai te dar a Volkswagen, primeiro, para que. Qual é o objetivo aqui? Qual é o objetivo? Qual é o objetivo, Guilherme? Adivinha, qual é o objetivo de botar o ChatGPT no carro? É tu poder dirigir tendo uma experiência mais natural, mais conversacional com o seu carro. para saber sobre pontos de interesse, sabe? Lugares para lugar para comer, posto de combustível, roteiro para não sei o quê, rotas. Então tu pode conversar. Eu quero um restaurante de comida japonesa mais próximo do, né, da minha localização. E a gente faz isso o tempo inteiro, né? Claro, é que tu eu não nunca tem fiz assim, isso, cara. Tu já pensou tu entrar no carro junto com outras pessoas, não precisar conversar com as outras pessoas e poder conversar com o chat GPT? Muito mais agradável. Tá, mas aí eles fizeram isso. Eles falaram que os dados das tuas conversações não são armazenados. Tá? Então eles são apagados tão logo acontece o processamento. Tá? E o ChatGPT não tem nenhuma interação com sistemas do carro. Nem para coleta de informação sobre o carro e nem para nenhum tipo de atuação. Bom, tá? Menos mal. Menos mal, né? Vai que alguém do carro diga, pare agora. É. Lá sei eu, sabe? Numa situação meio complicada. Então, isso não estaria acontecendo. Então, a Volkswagen diz que os dados são armazenados pelo estrito tempo necessário para fazer o processamento e te dar uma resposta, depois são imediatamente apagados. E, ao mesmo tempo, o ChatGPT não tem nenhum tipo de interação com o carro. Mas, entretanto, contudo, eu lembro a vocês do hack da Cherokee de anos atrás. Temos um episódio, tu consegue catar? Temos um episódio, eu vou procurar aqui pra nós, espera aí. Que um carro foi, uma Cherokee, né, um Jeep Cherokee foi invadido remotamente pelo sistema de telefonia celular, tá? E o atacante, ou seja, né, o cara que demonstrou o ataque, ele teve acesso a todos os sistemas do carro, tá? Episódio. Ah, me dá o link, 81. Guilherme. Me dá o link, eu já. Mandei. O okay. Link, tu me mandou o nome. Episódio 81. É, aqui, ó. É o Cherokee Remote Control. Aqui a gente já tava. Obrigado. Os primeiros episódios não tinham capa. E depois a gente entrou numa pilha de colocar umas capas antigas no. É verdade. A gente tem várias fases dessas capas aqui. Tem, né? Tem várias fases aqui, ó. Mas eu gosto dessa fase antiga. Eu acho um Ford que tá ali, mas é um Cherokee, tá? Então, assim, é muito interessante. Episódio 81, gravado em 2015. Quase 10 anos atrás. É. E. Nesse episódio, então, a gente justamente fala, foi um repórter da Wired, tá? Ele inclusive entrou num Jeep Cherokee, que foi desligado remotamente numa highway americana, tá? Então, assim, é muito interessante. Cara, a matéria. A gente tem ali, eu não sei se vai dar tempo, eu vou ser honesto, que a gente tava fazendo 10 anos de segurança legal, mas tá ficando cada vez mais complexa a nossa produção aqui, tem o vídeo agora e tal. Sim, sim. Mas até o vídeo não sei o que faço aqui, mas ainda assim tem ficado mais complexo. Então, mas só as notícias, o resumo de notícias aqui, né? Na época com a Soline, né? Verdade. As notícias. O vazamento de dados do caso do Ashley Madison, lembra? Lembro. Daquele site de encontros, né? De caso. Have an affair today. Site tudo sobre todos. Lembrando que tinha os e-mails .gov, né? Com .gov.br. Que estavam lá nesse vazamento. O pessoal usando e-mail funcional pra... Então, o site Tudo Sobre Todos, que comprava aquele que ficou no ar um tempo. Lançamento do Windows 10. Remoção e bloqueio do site Tudo Sobre Todos, criados no exterior. Remoção e bloqueio aí, me parece que pelo link ali, teria sido feito um bloqueio também judicial, né? Tu tem outra, Vinícius? Outra o quê? Outra notícia? Sim. Me chamou a atenção dessa notícia. Legal mesmo aqui. Né? Mas é 9 anos só no passado, né? É, tá aqui, ó. Aqui tá a matéria da Wired, o link tá funcionando ainda, que às vezes as coisas mais antigas acabam sumindo. Ah, sim, o cara derrubou o carro, né? É, o cara desligou o freio. Muito legal esse vídeo, cara. Tira esse negócio da frente ali. É, eu tiro, mas aí eu não consigo mostrar pra vocês aqui. Deixa eu desativar o JavaScript aqui, vamos ver se eu carrego de novo. Aí não vai carregar o vídeo, sem JavaScript. Não vai carregar o vídeo. Mas assim, você acesse lá e procure o vídeo no YouTube. Dá pra ver o vídeo no YouTube, tá? Só procurar no YouTube, você vai encontrar. E, então assim, esse lance de fiquem tranquilos, não se comunica com o sistema do carro. Lembra do avião, da Boeing? Lembro, que claro. O cara conseguiu ouvir o sistema de entretenimento... O cara foi preso, inclusive, tá? O cara com o telefone viu o sistema de entretenimento do avião, ele conseguiu assumir o controle do thrust das turbinas lá, da potência das turbinas, e ele mexeu nisso, e o cara foi preso. Uhum. Mas o avião não caiu, não aconteceu nada. Não caiu, mas o cara foi preso por. Avião, né? Mas o cara foi preso por ter feito isso. Mas entende? O sistema não se comunica, a rede de entretenimento não se comunica com os controles do avião. Cara. Então, carros são cada vez mais complexos e tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Mas essa é a notícia da Volkswagen, quem quiser ver mais detalhes depois está lá. E minha outra notícia, Guilherme, é. Tu lembra do Ilia Stutzkever? Não. Não lembra desse nome? Não. Deveria me lembrar? Deveria. Porque o Ilia foi um dos caras que saltou fora da OpenAI. Foi um dos caras que ajudou a fundar a OpenAI. Uhum. E ele fazia parte do time de Super Alignment da OpenAI. Lembrando que Super Alignment é aquele lance de garantir que a IA sendo desenvolvida não cause nenhum tipo de mal aos seres humanos. Tá, que é o safety, né? Inclusive nos exterminar, tá? Sim. E aí deu aquela confusão toda lá e ele caiu fora da OpenAI. E ele fundou a Safe Super, não é sopa, né? Safe Super Intelligence. Tá. Que é a SSI. 3 meses atrás. Não gostei do nome, mas tudo bem. Tá, mas beleza. Eles não têm nenhum produto ainda, tá? Tá. Eu não vou mostrar a notícia ainda, só pra te fazer esse suspense. Tá, tu sabe quanto vale, quanto eles conseguiram levantar de investimento? 2 bilhões. Quase. Tu dobrou. Pô. Eu detesto quando alguém faz isso. Não, tu consegue adivinhar? E o cara chuta um valor lá em cima. 1 bilhão. Porque gera o. Tá, mas 1 bilhão. Né? Tipo assim, quantos anos tu acha que eu tenho? É sempre um negócio que tu vai. Ah, eu prefiro não dizer, cara, desculpa. É. Tá 15 bom, anos, mas, sei lá. 1 bilhão. Tá, 1 bilhão de dólares os caras levantaram. A Microsoft meteu 12, 20 no... Não, 13. 13 no início. Né, se eu não tô enganado, foi 13 na OpenAI. Tá. Nem é tanto, tá? Tem a outra lá na França que conseguiu 7 bi, uma coisa assim. Mas eles estão com 1 bilhão que... E o valor de mercado deles, da empresa, é de 5 bilhões. Já, mas foi recém-lançado. Cara, e a empresa tem 3 meses. Tá? Então... O pessoal fala, a gente já ouviu falar mais de uma vez da questão da bolha da inteligência artificial, né? Então, a NVIDIA andou perdendo um pouco de valor, mas não por causa de bolha, foi justamente por causa que os Estados Unidos... A NVIDIA é uma empresa americana. Uhum. E ela fabrica os chips, como quase tudo que é chip, né? Lá em Taiwan. Uhum. Tá? E o... O mercado chinês é um mercado bem grande pra ela. E o governo americano, ó, cortou o mercado chinês da NVIDIA. Em tese, né? Uhum. Em tese. E isso derrubou um pouco, não muito, mas um pouco, o valor de mercado da NVIDIA. Ah, então, ali tá a brincadeira entre esses dois. Ah, mas por que eu comentei mesmo isso da NVIDIA? Eu mudei porque eles são muito jovens, são muito novos, levantaram 1 bilhão. E a questão da bolha, não sei por que tu trouxe a NVIDIA. Eu falei da questão da bolha, por causa da bolha, da bolha da IA. Tá? Então, só pra dizer então que sim, reduziu um pouco o valor de mercado da NVIDIA, que estourou aí, virou a empresa, superou a Microsoft, virou a empresa com capital aberto mais valiosa do mundo. Tá? E aí deu uma reduzidinha e o pessoal, é a bolha. Na verdade, foi o governo americano que meio que tirou o mercado chinês do alcance da IA, da NVIDIA. Ah. E esses caras aqui são mais um exemplo. 3 meses de empresa, 1 bilhão de capital que eles conseguiram com investidores, né? E 5 bilhões de valor estimado aí no mercado. Né? É interessante, né? E eles não têm nenhum produto ainda. Tá? Eles têm... O foco deles... Aqui tá uma foto dele, o Ilia, junto com o Sam Altman, né? Que é o cara que continua lá na... Continua sendo o CEO da OpenAI. O Sam Altman tá meio assim, nem aí pra essa questão de segurança. Safety. De IA. Ele quer acelerar, ele quer tocar ficha no desenvolvimento. Claro. E o Porque Elia, chega um cara... momento de dinheiro, assim, que o cara começa a abandonar os, as convicções morais dele, né? O Google com Don't Be Evil, né? Que tinha lá nos termos no compromisso deles lá, em termos de uso, né? Don't Be Evil. Depois eles tiraram fora. E aí, tá lá o Sam Altman, que continua sendo CEO da OpenAI, e que, ao contrário do Elia, em tese, ele quer acelerar o desenvolvimento para chegar logo... na AGI, que é cara, Artificial General Intelligence. Não vem com isso aí, é porque vai vir, cara, e a gente vai ver. Ah, é pouco tempo, assim, segundo as previsões. Nós estamos falando daí de 2029, 2030. Eu não acredito. Podem me cobrar aqui. Tá, eu acredito. Tá. Eu acredito. E o Eli, ele vai numa outra vibe, que é o seguinte: é a segurança primeiro. O safety first ali O que eu ia dizer? Ele sim, talvez tenha um nicho aí que cada vez vai ser mais importante. Então, desenvolvedores vão eventualmente poder usar o que quer que ele venha a criar, né? Pra trazer algum tipo de, sei lá, se audita o modelo, se tu usa alguma API, alguma coisa, ou algum software pra tu treinar de forma segura, controles outros, né? E acho que a gente já pode ir entrando no X bem rapidinho, Vinícius. Todo mundo aguardando aqui. Mas só te dizer, isso aqui é algo que eu não domino, tá? Não é um assunto que eu domino. E essa questão de segurança de modelos, ela vai... Seria muito legal a gente conseguir, até se alguém tiver uma boa indicação pra nós aí, seria muito legal pegar alguém que realmente entenda desse funcionamento da segurança desses modelos. Tá? Porque a gente tem essa experiência de uso e alguma noção de como funciona. Eu tive IA lá no meu mestrado, mas redes neurais, não sei o quê. Mas é redes neurais e... Não, mas não é assim. Assim, o processo o processo é bem delicado de garantir a segurança dessas... Então talvez seja interessante uma hora dessa a gente se focar, fazer um episódio só sobre segurança dentro da IA. Mas enfim... Tá. Qual é a tua, Guilherme? Não, agora é o X, né? Eu acho que a gente tava brincando ali de novo, pra que você venha, fique conosco até aqui. Esse assunto tava ainda bombando, né? Hoje aqui no Brasil, os nossos... Claro, a gente tá em período de eleição, né? E aí os jornais, enfim... A chapa esquenta, né? Tal, né? A chapa esquenta, né? E aí estão com um foco muito forte na eleição de São Paulo, pela atipicidade das questões que têm acontecido lá. Sim. Mas o tema do Elon Musk ainda permanece, né? Então teve toda... A gente tava gravando na semana passada, aí que a gente terminou de gravar, teve uma alteração, veio a ordem, a gente falou sobre a ordem, criticou a questão da VPN, né? Sim. Porque ele bloqueia a VPN. E depois daquela nossa gravação... Não só bloqueio, remoção dos aplicativos de VPN das lojas, inclusive. Dos aplicativos, enfim. Algumas coisas aconteceram. Deixa eu contar... uma coisa dos bastidores. Conte. Tá? A gente terminou de gravar, a gente tava conversando, tu já se organizando aí pra editar o episódio e publicar. Aí tu assim, cara, acabou de sair a decisão a petição aqui do bloqueio. Né? Uhum. A gente pegou, abriu, leu, e assim, tá, vamos ter que voltar, né? Porque vamos ter que gravar. Vamos gravar mais um pedaço aqui. A gente botou tudo de volta aqui e gravamos mais um pedaço, fizemos os comentários que a gente fez e tal, analisamos ali que desbloqueio, discordamos de algumas coisas e tal, blá blá blá. Aí terminamos de gravar, tu se ajeitou lá pra fazer tuas coisas e acho que tu foi jantar, uma coisa assim. Eu acho que eu tava cozinhando abriu um vinho, tava cozinhando O Guilherme já tava se preparando ali pra terminar a semana. Terminar a semana. Eu não vou dizer o palavrão que tu usou, mas o Guilherme falou assim, cara, ele tinha assim, ele suspendeu a suspensão. Né? E a gente já tinha gravado, já tinha feito um extra, né? Aí ele suspendeu a suspensão. Ah, não quero nem saber, já tô jantando aqui, não vou mais. Não vou ficar indo e voltando com esse negócio. O Brasil é muito difícil. É muito difícil de escrever o Brasil. Mas segue. Aí ficou assim, bom, a gente se explica no próximo episódio e era isso. Vai lá, tá. Toca ele ficha agora. Bom, então a Starlink... Foram contra a Starlink, a gente, né... o Supremo vai contra a Starlink com bloqueio de valores, alegando a questão do grupo econômico, fato e desconsideração da personalidade jurídica. Eu comentei aqui no episódio que o conceito de grupo econômico de fato não é algo estranho para o direito, então na lei das SAs tem, né, enfim, tem alguns, né, eu fiz uma pesquisinha rápida lá, encontrei, então não é também minha área, essa área do direito, mas enfim, tem, e aí... isso que é novo, né? Uhum. A Starlink disse que não ia cumprir a ordem. Eles não são do mesmo grupo econômico, Guilherme. Pois é, e aí veio, né? Mas eles entraram na própria imprensa. A própria imprensa se deu conta disso. Não, mas peraí, se eles não são do grupo econômico, por que que eles deixariam de cumprir, por que né? Bloquear? Um provedor. Tem nada que ver. Os provedores não se opõem, né? Uhum. E isso é uma coisa, gente. Ordens judiciais para bloqueio de conteúdos não, mas de sites, né, de serviços, melhor dizendo, de serviços, eu acho que seria o termo correto na internet, é diário. Diário, tem tudo isso, acontece o tempo todo, né? Claro, com as mais variadas, com os mais variados fundamentos. E depois a Starlink, depois disso tudo, provavelmente teve alguma, né, alguma negociação ali, a Starlink cedeu e disse que vai cumprir a ordem, né? Depois disso, o hackers, crackers, na verdade, né, a gente já perdeu essa batalha. Não adianta nem falar, não adianta. Hackers, então. Hacker. Criminosos digitais. Melhor. Atacaram, né, pela via de DDoS, atacaram os sites e acho que alguns serviços também, pelo que vi, do STF, da Polícia Federal e da Anatel, em meio à suspensão, num claro, uma clara demonstração de cyberativismo aí comum, é bem comum, já vimos isso acontecer em vários outros casos, né, mas que poderia reforçar certas movimentações, certas indicações de que você teria grupos organizados por trás de ataques né? E aí logo depois o STF e a Anatel montaram forças-tarefas aí para lidar com isso. Veja, foram ataques de DDoS, basicamente é você, né, com um super, né, uma multiplicidade de acessos ao mesmo tempo impedem que o site consiga responder, mas isso não envolve vazamentos, não envolve acesso a dados, pelo menos ao que a gente só sabe. Só tira do ar. Mas por meio o famoso tira do ar. Mas, Guilherme... Só para concluir. E aí a PF, a Polícia Federal, passa a investigar esses ataques, né? Por possibilidade de até haver crimes nesse sentido. É. E a última notícia aqui, essa, Vinícius, é de agora. E vai agorinha. Aí. Agorinha, né? Não, ela não é de agora, foi, acho que hoje de manhã, ontem de noite. Que teve um cara super importante. O nome dele é engraçado, é o Nick Pickles. Pickles. O chefe de assuntos globais da rede social. Tá fazendo bullying com o cara. Nick Pickles estaria relacionado com a parte mais de lobby lá do X, anunciou na quinta-feira sua saída na empresa. O executivo era o porta-voz da companhia em disputas com autoridades ao redor do mundo, incluindo o Brasil. E aí ele, aqui nomeado para o cargo, atuava como braço direito da presidente executiva Linda Iaccarino em temas ligados a governos. Ele disse que está aqui em busca de novas, aquela coisa, novos desafios e tudo mais. Inclusive disse aqui que... Inclusive disse que tomou a decisão de sair da companhia alguns meses atrás. Ou seja, nada tem a ver com o que está acontecendo. Aquele famoso... Não tem nada a ver com o que está acontecendo. Então... aconteceu isso, né? Eu tava lendo hoje aqui, até que dei uma olhadinha, quero ver agora, depois que eu terminar aqui, eu vou ler com mais. Tá fora atenção. De foco, Guilherme. Põe no lado do teu rosto o livro aí que. Não, tá fora de foco. Ele vai tirar o foco. Inteligência artificial, às vezes ela. Agora... Ali, ó, isso aí. Agora sim, agora dá pra ver direitinho. É do Gilberto Jabor, Liberdade de Pensamento e Direito à Vida Privada. Esse cara aqui é fera. Tá, fala devagar pra quem tá ouvindo. Repete o nome do livro devagar, pra quem tá ouvindo a gente não tá vendo. Liberdade de Pensamento e Direito à Vida Privada, Conflitos entre Direitos da Personalidade, de Gilberto Haddad Jabor. É um cara super bom nessa área de direitos da personalidade, professor, enfim. E tem uma parte ali, porque a gente tem falado muito de censura, né? É como se atos judiciais pudessem ser assim classificados, né? Claro, ninguém discute que você pode discutir o acerto da decisão judicial em bloquear ou não o conteúdo. Isso não está fora de debate e de discussão. Agora, o que me parece é que a gente chama de censura coisas que não são censura, né? Uhum. Então, ele diz aqui, ó, não se trata de censura, quanto menos de fiscalização... Não é censura porque não há intervenção de um poder designado pelo executivo para depurar ou filtrar o que, ao seu exclusivo talante, se revela inapto à publicação. Há, diversamente, sujeição do conteúdo a um julgador, né? Então ele coloca aqui o papel do poder judiciário, né, nesse controle de conteúdo de maneira geral, né? Ainda coloca aqui, o termo censura no sentido político que seu emprego assume é o processo de submissão prévia e obrigatória da palavra, dos gestos, sinais e símbolos a um ente, órgão ou censor que, de conformidade com critérios morais e políticos, procederá a um exame crítico, né? Então a censura é quando você precisa antecipadamente um regime que você precisaria submeter as coisas para que assim fossem aprovadas ou não, como acontecia durante o regime militar, onde você tinha censores nas redações dos jornais e que ficavam lá, isso aqui vai, isso aqui não vai, com música também, né? Apenas para fechar aqui, que me parece que nesse âmbito do estudo do que é censura mesmo, ela se dá quando o poder executivo assim realiza, né? E não quando ela se dá por meio de decisões judiciais, repito, o que não significa que decisões judiciais não podem estar erradas, e essa é a grande discussão jurídica que nós temos hoje, né? E eu digo isso também porque a gente viu, tem notícias aí, né, que o Musk, ele aceitou bloquear contas do X na Turquia e na Índia a pedido do poder executivo. E aí uma diferença muito interessante no sentido de, ou uma constatação interessante de que talvez o discurso de prócer, de liberdade da expressão que ele traz, não esteja alinhado com as práticas dele em outros países, né? E acho que você tem acompanhado mais o cenário internacional aí, também tem algo a nos dizer sobre esse sentido, nesse sentido. Cara, eu tenho visto inclusive matérias que eu citei no episódio passado, e eu tenho acompanhado o que tem saído no The Washington Post, The Guardian, New York Times, qual foram os... Tá, não vou lembrar de todos eles aqui, mas mais uns três veículos de mídia assim fora. Além de podcast, acabou de sair, eu ouvi hoje, saiu hoje, e eu ouvi, deu tempo de eu ouvir antes da gente gravar hoje de manhã, eu ouvi. Saiu The Hard Fork, que é um podcast, assim, quem curte tecnologia, é muito interessante, tá? Claro, é um podcast em inglês e tal, mas é muito bom, tá? Não é melhor do que o Segurança Legal, tá? O Segurança Legal é melhor. Claro. Mas é um bom podcast. E eles gravaram justamente sobre o bloqueio do X também, tá? Então, tem vários lugares, assim, que eu tô vendo matéria sobre esse bloqueio no Brasil. E, cara... Todos eles, assim, ó, ninguém compra a conversa, ninguém, tá? Não adianta, de esquerda, de direita, não sei o quê. Ninguém compra o papo de liberdade de expressão dele. E todo mundo fala dos casos que ele tirou gente que tava falando... Que tem um áudio dele, tem um vídeo dele falando que liberdade de expressão é tu tolerar alguém falar alguma coisa que tu não gosta ou não concorda. Uhum. Assim que ele pegou o X, ele botou pra fora do X gente falando mal dele. Ele não aguentou uma entrevista com um cara que ele mesmo contratou, eu comentei isso no episódio passado, que ele mesmo contratou, não aguentou o cara falando coisas que ele não gostava na cara dele. Então assim, ó, ninguém compra esse papinho de que esse cara tá tentando defender a liberdade de expressão. E ele dá prova disso, não precisa acreditar em mim, nem no Guilherme, é só catar o que ele anda fazendo por aí em outros países, como o Guilherme citou, tá? Tem um monte de informação sobre isso. Então, nenhum desses meios que eu falei pra vocês, que eu li e tal, nenhum compra essa brincadeira, tá? Inclusive, o pessoal cita que existe uma tensão entre governos e redes sociais mundo afora. Nos Estados Unidos, nem tanto. Tá? Eles colocam TikTok, isso. TikTok, né? Tá? Tô querendo banir o TikTok. Claro que o TikTok é estrangeiro. É chinês, né? O TikTok pode sair do ar nos Estados Unidos se não for vendido para uma empresa americana em alguns meses. Eu não lembro qual é o mês aí que é o negócio que fecha o prazo, tá? Mas não falta muito, não. E isso não ficou definido por uma ordem judicial, né? Isso é poder executivo. Ah, eu não lembro quem... Acho que sim, foi o Biden, foi a administração... Foi a administração Biden que definiu isso aí. Então, assim, ou vende para uma empresa americana ou não vai ter TikTok nos Estados Unidos. Isso, e falta alguns meses aí para esse negócio se concretizar, para esse bloqueio se concretizar. Mas eles não estão muito preocupados com os outros. Mas todo mundo comenta que na Europa a coisa está esquentando com relação às redes sociais e vai acabar havendo bloqueio se houver descumprimento eventualmente. O Brasil é a primeira democracia a bloquear uma rede social. O pessoal comenta, fala sobre isso, né? E ao mesmo tempo trazem essa... Cara, eles não chegam a dizer abertamente que tá errado a questão de ser Alexandre de Moraes. Aquela história toda que a gente vê na discussão política aqui, né? E está concentrado nele. Eu mesmo disse na sexta-feira, no episódio passado, eu disse que isso, cara, pode não estar errado, pode não ser ilegal, mas tá chato, sabe? Assim, mas enfim, tá? Eu tava catando, inclusive, eu não sei se tens o vídeo à mão daquele cara falando que tu me passou, Guilherme. Como é que é o amigo do Doneda lá? Ah, que ele explica, sim, que ele o cara explica muito bem. Tu consegue achar o vídeo aí pra gente compartilhar com o pessoal? Ele explica muito bem esse processo todo e por que que é legal e tá tudo certo, entende? Então, mas o que eu vejo é o pessoal levantar essa questão de que existe, eles reportam que existe uma discussão sobre uma concentração de poder na mão de um ministro do STF. Tá? Aí a gente... Eu discordo, acho que a questão do grupo econômico do SpaceX... Acho que a SpaceX deu prova de que é o mesmo grupo quando disse que não ia bloquear o X. E acho que se deram conta disso, correram atrás. Não, nós vamos bloquear o X, né? Tipo assim, não tem nada a ver com eles. Tá? Mas a coisa é bem simples, né? O Elon Musk é dono do Twitter. Tá? O Twitter é o brinquedo dele. A Starlink, ele tem acho que 40% da Starlink. Então ele tem outros acionistas. Então, não é bem assim, sacanear, ele esculhambar com a Starlink e os outros acionistas ficarem quietos, né? O Twitter é ele que destrua, né? Mas a Starlink não é bem assim, então talvez por isso também a empresa tenha voltado atrás. E ele tem... E a segunda coisa, então, tem esse lance, né? Então, o grupo que eu não me lembro, acho que sim, eles deram prova disso. Mas eu discordei daquela questão da VPN, acho que isso até agora tá muito mal explicado, entende? A gente vê o pessoal passando meio que por cima disso como se não fosse nada, e me incomodou, eu comentei até contigo antes, né, Guilherme? Uhum. Eu vejo vários canais de notícias no YouTube, canais que eu gosto, tá? E coisas que eu ouço, e podcasts que eu escuto. E, cara, o pessoal passa por cima da VPN e diz uma porcaria qualquer e segue adiante a vida, sabe? Não explica exatamente o que é, tá? Eu não sei se é o caso de explicar aqui, Guilherme, de rapidamente. Rapidinho, tá. Porque já estamos em 1:32. É, talvez os nossos ouvintes que são da área de TI, né, que tem alguma proximidade com a área, vão dizer, isso eu já sei. Não, beleza, tranquilo. Mas você que é nosso ouvinte e que não fica vendo esse monte de coisa por aí, a essência é a seguinte. Todo software que tem no teu celular ou no teu computador, que vai buscar alguma coisa na rede, ele vai estabelecer uma conexão com o servidor onde estão as informações que ele tem que buscar. E essa conexão, ela é, na verdade, um monte de pacotes de informação, literalmente pacotinhos de informação, que vão ser levados, então, pelo teu link, pelo teu Wi-Fi, vai ali para a tua fibra do teu provedor, ou se tiver Starlink, vai pelo satélite, né? Vai até o satélite. Mas esses pacotinhos vão ser transmitidos pela rede, passando por infraestrutura do teu próprio provedor, passando por um monte de infraestrutura de terceiros que o teu provedor contrata e que tem outros que fazem infraestrutura da internet e tal, como se fossem as estradas, né? Imagina que você tem um monte de concessionária, né, pelo caminho para te chegar até onde tu quer chegar. Essa é a rota, é o caminho que tu faz. Literalmente, se você pensar numa viagem que você vai fazer de carro, é a mesma coisa, tá? E as estradas tem concessão, tem empresas que de estados diferentes e tudo mais são responsáveis por manter essas estradas funcionando, que são esses links no meio do caminho. VPN é um recurso que você usa para você cifrar o teu tráfego, ou seja, tu encripta o teu tráfego de tal maneira que entre o teu telefone ou o teu computador, que é onde inicia a VPN, e o lugar até onde você fechou, onde você fez essa conexão de VPN, essa comunicação entre esses dois pontos, ela fica completamente cifrada, ninguém no meio do caminho consegue ver o que tu tá fazendo. Então, se tu usar uma VPN conectado num servidor, por exemplo, na Suíça, teu dado vai passar cifrado por toda essa infraestrutura aqui do Brasil, vai chegar lá na Suíça num servidor, onde, num servidor de VPN onde tu conectou, ele vai decifrar os teus pacotinhos, vai jogar na internet de novo os teus pacotinhos, sem estar cifrado, e aí os teus pacotinhos vão fazer o caminho até o servidor de destino. Certo? Então, essencialmente, ele vai esconder a tua passagem, né, por alguns trechos da estrada na internet. E é por isso que isso furaria, né, eu lembro que eu comentei na sexta-feira, né, duas formas essenciais, tinha uma terceira que eu coloquei, que é tirar o aplicativo da loja, e foi isso mesmo que fizeram, né? Mas duas essenciais, que é esculhambar a resolução de nome. Então, quando você coloca x.com, isso tem que virar um endereço IP para poder fazer o acesso, tá? Então, uma dessas formas de bloquear é tirar essa resolução de endereço. Só que você pode usar outro DNS qualquer fora do Brasil e aí continua funcionando essa resolução de endereço. E outra maneira é esculhambar a rota, ou seja, fechar a estrada. Só que esse fechar a estrada é seletivo. Fecha a estrada se você estiver indo pro x, pros servidores do x.com, tá? Quando você usa a VPN, não tem como, no meio do caminho, alguém identificar que você está indo para o x.com. Essa informação está cifrada. Então você passa, não tem como ninguém filtrar isso. E aí você consegue fazer o acesso. Por que a gente foi contra o bloqueio? É, tem uma outra coisa, né? Você usa VPNs para as mais variadas. Isso, mas é que eu vou falar. Exato, assim. Por que a gente se posicionou dizendo, olha, isso aqui é um exagero, tirar aplicativo de VPN da internet ou, né, das lojas, né? Tirar os aplicativos e tal. Por que é um exagero? Duas coisas. Tu tira da loja, mas tu não tira do computador. Sim. Tá? Então, vai ter que bloquear o acesso aos sites de aplicativos de VPN. Não sei como é que... Né? Não, tu tem switches de segurança como a Kaspersky que tem uma VPN embutida. Aí tu vai tirar, sim, a Kaspersky do ar também. Sim. Tira o antivírus do ar. Cara, qualquer coisa que tem VPN, tu vai tirar. Os americanos fizeram, né? Os americanos tiraram a Kaspersky. Tiraram. Tá? Mas tem várias outras aplicações de VPN e tal. Tá. Então, isso não é viável. E o segundo é o seguinte, que tu não usa VPN pra acessar o X. Eu não tinha nenhum aplicativo instalado no celular, pra gente ter uma ideia, quando foi bloqueado. Então, assim, eu instalei ele pra começar a acompanhar, ver quando é que iam bloquear. Tipo, ah, bloquearam. Não queria ver se eu bloqueia ia sair mesmo. E chegou a meia-noite mesmo e foi bloqueado. Mas VPN, gente, a gente usa, como eu coloquei na sexta-feira, pra te poder acessar. Claro, tem... pra te trabalhar, ou seja, eu preciso acessar a infraestrutura de um cliente meu. Não, da tua empresa, tu trabalha. Pronto. Ou eu trabalho na minha empresa e eu preciso acessar. Bom, nós mesmos da Brownpipe, a gente usa VPN pra tudo, né? Então, eu não quero trafegar, ou seja, é uma informação sensível, é uma coisa, tem coisas importantes ali, e eu não quero trafegar com essa informação sem proteção nenhuma na internet. Então, o que eu faço? Eu estabeleço uma VPN, esse canal cifrado entre dois pontos que eu controlo, e a minha informação passa cifrada ali. Se eu tirar o aplicativo da loja, eu vou perder a funcionalidade de VPN no meu celular. Então, assim, não é equivalente. Claro que não é tão... Não, o impacto não é tão grande, óbvio, né? Mas tu tirar a VPN, tirar aplicativo VPN de loja, é como tu dizer assim, olha, para não acessarem o X, eu vou bloquear a internet, que seria uma coisa muito pior, tá? Uhum. Obviamente, muito pior. E assim... Ia causar um caos. Tem até um filme, tu me passou um tempo atrás um filme sobre isso, que a pessoa fica sem internet e começa a se matar. Eu não duvido que isso acontecesse. É aquele do Netflix, né? Do que o avião cai, o barco encalha, aquela palhaçada toda. Então, assim, eu esqueci o nome do filme, mas é aí que acho que teve um exagero ali. E o pessoal disse que foi suspenso esse negócio da VPN e não foi, tá? Teve aquela suspensão, aquela condicional lá que teve depois, que foi o que saiu depois, não sei se quer falar. É o item 2 inteiro, né? É o item 2 inteiro, pra dar um tempo pra pro X lá atender as demandas da petição, né? Você sabe que nesse meio tempo ali, segunda ou terça-feira, os bloqueios ainda estavam acontecendo, não, né? Ia e voltava, e aí eu abri lá o X até sem querer. Sabe aquela coisa? Ele fica ali nos aplicativos que você já abriu no Android, a partir que clicou, ele carregou. E a primeira coisa que ele trouxe era um texto, tipo, oficial do X, assim, criticando, né, que seria uma conta que o X teria aberto lá para criticar as decisões do Supremo, enfim. E, claro, tá dentro da liberdade de expressão, né, criticar e tal. Mas ele criticar as ordens secretas, né, que tiraram tais contas, então seriam ilegítimas. Ah, mas como é que o cara sabe se é ilegítima, se a ordem, se o que fundamentou a decisão é secreto? Ele tem um pedido, um ofício para bloquear, mas ele não sabe a motivação, então, ou pelo menos acho que não se sabe porque é secreto, né? Então teria uma certa contradição ali, mas a gente consegue ver que eles ainda estão promovendo. E esse é o ponto, né? Eu não acredito. Foi um pouco o que aconteceu com o debate lá daquele PL, do, acho que foi 2630, né? Que o Google colocou na capa do Google lá uma mensagem dizendo que era este PL vai prejudicar você, vai retirar seus direitos e tal. Ou seja, o buscador, né, atuando como um produtor de conteúdo também, ou seja, é a rede social que não organiza, ela não somente organiza o conteúdo produzido por outros, ela começa a produzir conteúdo editorial colocado ali, né? E aí eu voltei, depois tentei abrir de novo, ainda estava funcionando, né? Demorou aqui para bloquear, e ele voltou, ou seja, toda vez que eu abri o Twitter nesse meio tempo, ele voltava sempre naquele post, entre aspas, oficial ali do X, naquele mesmo sentido, sabe? Então, as coisas ainda estão acontecendo, né? O mundo inteiro está de olho no Brasil. E nós vamos fechar a segunda-feira, foi segunda que os bloqueios começaram, uma semana do bloqueio, né? Uhum. Houve o crescimento, assim, exponencial de pessoas entrando no Blue Sky, né? Já falamos aqui, os nossos usuários nos sigam lá no Blue Sky. O Jornal Nacional, né, causou bastante furor ali, o fato do Jornal Nacional ter colocado o usuário deles lá também na abertura lá do jornal, né? Então as coisas estão acontecendo, e claro, né, foi feita uma pesquisa essa semana também, meio que mostrou meio a meio. Né, metade dos brasileiros concordam, outra metade não concorda. Claro, isso não, tecnicamente não quer dizer muita coisa, porque é um tema, eu acho que um dos temas mais complexos. Não se trata de uma votação. Claro, direito não é votação, exatamente. Sim. Direito é uma coisa mais técnica, né? Mas enfim, tá, então... só pra compartilhar aqui o que eu falei, ó, tá aqui o vídeo, é do UOL, tá? A gente vai o link lá no show notes, em que o Carlos Afonso Souza comenta, é muito, muito interessante. Ele, assim, ó, eu acho que tu me passou esse vídeo aqui, né? Tava ao vivo quando isso que tava acontecendo, tu disse, Vinícius, assiste isso aqui e volta lá do começo. Aí eu fui assistir e realmente, cara, ele foi muito feliz, assim, na maneira de explicar... Nas colocações dele ficou, assim, muito claro. Então, recomendo que... Nós recomendamos, o Guilherme recomendou. Uhum. Nós recomendamos, então, que vocês assistam essa participação do Carlos Afonso Souza. No All News, tá? Isso aqui foi ontem. Transmitido ao vivo, dia 13 de setembro. Não foi ontem, foi há 13 dias atrás. O Carlos Afonso Souza, conhecido pelos mais íntimos apenas por Café Souza, né? Café, C-A-F-F. Era um cara muito... Ele e o Danilo eram muito amigos. Um grande professor. O Danilo Doneta, pra quem não ligou aí, o Danilo Doneta. Da FGV, pesquisador, uma referência na proteção de dados no Brasil também. Tipo, um cara, um dos juristas nessa área, assim, do digital, se é que essa área existe. Que é gabaritado. Gabaritado, como um diz. Um dos juristas mais importantes do país. Então, quem conhece sabe que é um cara, né? E ele faz. Eu até mandei uma mensagem lá no Blue Sky, ele tá no Blue Sky também lá, elogiando. É uma análise serena, entendeu? Sim. Ele colocou os domínios, tem vários domínios esse problema, né? Tem isso, aquilo, eu acho que isso é assim, isso é assado e tal. Colocou, criticou quando teve que criticar, mas assim, é que a polarização é tão grande que você não consegue é criticar, por exemplo, as ações do Elon Musk, que estão sendo criticadas no mundo inteiro, sem necessariamente, né, ou seja, as pessoas acabam achando que quando você faz isso, você está endossando tudo que o STF faz, uhum, e que seria absolutamente indiscutível. Não, não é o caso. Mas é inegável, como você falou, inclusive no âmbito internacional, que os países estão começando a ficar muito preocupados com os poderes, com a influência, com o poder, né? Com o poder das redes sociais, que tem mais usuário do que a população, assim, os tem mais usuário que a população da Índia, cara. É. A Índia tem 1.4 bi e os caras têm mais, os caras têm mais usuários. E como os estados, hoje é o Brasil, amanhã pode ser o quê, né? É verdade. Vamos lá? Vamos lá. Café expresso, café frio. Eu já tô quase sem voz aqui, Vinícius. Acho que foi o nosso episódio mais longo dos últimos tempos aí. É, não sei. Não sei se é o mais longo, mas... Estamos quase em 2 horas. É, quase 2 horas, é verdade. Tá acabando o espaço aqui no meu disco. Espaço, um disco insuficiente. Aí, cara. Não, mentira. Não tem. Um disquinho novo aí é... Café expresso, Vinícius. O café expresso, cara, eu tô meio sem... O café expresso é pro Blue Sky, que eu tô gostando. Eu também. Manda um café expresso. Eu tô gostando. Assim, tá sendo útil, cara. Tá sendo uma rede social útil. Pelo menos por enquanto. Não tóxica quanto tava no Twitter. Não, mas quando eu digo útil, eu estou querendo dizer não tóxica. Né? Pelo menos não no que chega até mim. E o que chega pra mim é útil, cara. Vale a pena olhar o que tem. Pra mim especificamente, né? Uhum. Está valendo a pena ir dar uma olhada lá pra ver o que tem de notícias, coisas mais recentes e tal. Então eu tô curtindo bastante. Pra mim, meu café expresso vai pra Blue Sky. Eu vou contigo, sigo o relator. Café tá. Frio? Vai pro Musk de novo. Café frio pro Musk. Vai pro Musk de novo. Vai ficar inventando história e... Deixa de incomodar, assim, quer lutar por... Quer realmente lutar por liberdade de expressão, então faça isso pelos meios... De adulto, tá? Não faz por coisas infantis e vulgares, como chamou, acho que foi o New York Times, chamou. O poder que, se ele quisesse resolver essa questão, né, vira o Brasil. Louco, cara. Vem ao Brasil, conversa com as autoridades, se reúne com o ministro, põe uma banca de advogados, sim, sabe, top, assim. Põe uns 5, 6 caras melhores, então, assim, Brasil e do mundo. É aquela questão, né? O X tem perdido um valor importantíssimo de mercado nos últimos tempos aí, né? Não só por conta do Brasil, mas por conta de todas as suas. Então, tem perdido valor de mercado. Por causa das cacacas que o Musk tem feito, cara. Ele mandou os anunciantes se. CF, né? Ele mandou. Depois pediu desculpa. Ah, sim, cara. Claro que é o Twitter, né? É o X, né? Agora, tu vai mandar os teus clientes que te dão grana fazer. Cara, vai. O Twitter é o brinquedo particular dele, tá? A Tesla, ele tem outros sócios, então, assim, tem que vender carro na China mesmo e não pode atrapalhar os negócios na China. Né? A SpaceX tem outros sócios, né? Tem um negócio sério pra caramba ali. Os caras estão liderando essa coisa de mandar, né, carga pro espaço, mais a Boeing pra trazer os caras um ano depois do que deveria trazer. Ficaram presos lá, né? Mas enfim. Então, assim. E a SpaceX tem outros sócios. Ela tem no Brasil um mercado muito interessante, porque a gente tem áreas remotas que não são atendidas, não são cobertas, né, pelas empresas de telecomunicações que nós temos hoje. Então, a brincadeira, assim, ele tem um certo poder até o ponto em que ele começa a incomodar outros, tá? E dizem que... Eu tava lendo uma matéria do... Deixa eu só ver aqui. Ah, cara, uma daquelas que tu levantou, Guilherme. Uhum. Ah, eu perdi o link aqui. Mas que o Musk... Acho que é a da Wired, acho que é. Que ele estaria, inclusive, meio que caindo na real, né? Aquele, assim, que é uma coisa meio Ele tá se vendo assim numa sinuca de bico, né? Se colocou num canto, num corner, né? É, a gente até não falou sobre essa notícia aqui, Vinícius, mas é que ele começou a twittar dia desses aí, o pessoal da Tesla começou a ter problemas aí com as coisas que ele tá dizendo, né? Claro. E aí a Suprema Corte americana rejeitou um recurso dele lá em relação ao regulador, o Security Regulators lá, né? Que requereu que ele, quando fosse postar sobre a Tesla, ele deveria contar por uma revisão, moderação, né? Claro, porque tem interesses de outros ali, né? Aí você tem eventuais manipulações aí do mercado. Security Regulator seria manipulações do mercado, né? Ou seja, para ganhar mais dinheiro. Então, veja, isso está acontecendo nos Estados Unidos, né? Na verdade, foi abril isso aqui. É mais antigo, né? Mas, enfim, vamos lá? Vamos lá, então. Tá, o café frio, então, eu dei pro Musk. Não sei se tu quer dar o café frio para ele também. Eu não queria dar pro Musk, eu tô meio cansado dessa história. A gente não dá café pra criança, né? Não. Não vai dar café pra criança. Eu vou dar um café frio pra Volkswagen, que colocou o ChatGPT no... Tá bom. Né? Beleza, então. Eles não têm um bom histórico aí de lidar com essas questões mais digitais, com tecnologia, né? Os caras andaram fraudando teste de emissão de poluentes. É um negócio sério, né? É um negócio sério. Tá. Vamos lá, então. Agradecemos a todos aqueles e aquelas que nos acompanharam até aqui. Pode tirar ali para terminar, não, com a imagem do Musk. Desculpa, esqueci. Vamos de novo, fazer outra... então. Então, agradecemos a todos aqueles e aquelas que nos acompanharam até aqui e nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima! Até a próxima!